coisa. Não, A olha só, mas. internet é da Oi, não, né? Não. Porque da Oi É da manda uns tchau. negócios pela A linha de gente entra, a telefone. internet dele dá tchau. Dá Eu tchau. já olhei. Eu já olhei aqui. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da Podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E eu não vi Pelé jogar, mas eu vi Alejo. Filha da... Filha da eu puta. Acho que eu roubei a frase alguém, de alguém. Alguém roubou a frase aí. Só acha aí. Fala, galera. Eu sou o Eduardo Filhote. Au, au, au. Nossa, fez o macetinho do cachorro. Fala galera, aqui é o Neils e vamos jogar Perfect Horizon. Porra. Fala galera, aqui é o Flávio. Arte bomba. Não, tem que terminar, ó. Oi, goleiro. Olha só. Filha da mãe, cara, ele tá sempre com essas tiradas aí. Aí fala, interceptou? Então, né? Eu sou o Floyd. Eu vi Batistuta jogar, mas muito mais que isso, eu vi o Capitale jogar também. Belo crack. Olha aí, não faço ideia quem é Capitale. Porra. Eu só conheço o Alejo. É, eu tive que improvisar aqui, desculpa. Desculpa nada, se eu vou olha minha aí, frase. Olha aí. O que será que aconteceu, né? Bom, pessoal, como vocês já puderam perceber aí pelas artes, inclusive artes novas, né? Hoje nós vamos falar sobre International Superstar Soccer e Deluxe. É uma variante aí do mesmo jogo, né? Deluxe. E pra tentar acabar com o Machine Cast de vez, a gente insiste em chamar ele, William Floyd, que é aí o exterminador de podcasts, né? Thanos da Podosfera. Tamo aí, cara. Essa é a meta de vida, né? O Mickey Jagger da Podosfera, né? Sacanagem. Sacanagem. Sacanagem. Isso aí, sacanagem bem... os caras falarem isso aí, velho. Não, um abraço pro Léo Oliveira, que o último Zcast eu tava lá, cara. Olha aí, olha só. Viu? Mais um pra lista. Inclusive, aí nesse dia ele acabou com o portal todo. Sim, cara. Eu não pensei nisso. Não deixem o Floyd estalar os dedos. Bom, então, vamos nos preparar, né? Mas, porém, antes, está na hora deles os recadinhos. Vai lá, Edu. É isso aí, Tim Blue. Então, galera, junta com a gente lá no Facebook. Você pode encontrar a gente lá no facebook.com/machinecast ou no nosso grupinho do facebook.com/groups/machinecast. Você pode também twittar a gente lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Compartilhar as suas jogatinas com o nosso perfil da Alvanista, que é o @machinecast. Ou então você pode se juntar a nós no nosso grupinho do Telegram. É só você pegar o link que está aí na descrição. Certo, pessoal. E eu gostaria de fazer um pedido aqui para vocês. A gente tem batido muito na tecla sobre pedir para mandar e-mail, coisa e tal. Agora eu vou mudar um pouco. Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte. Algo que até, inclusive, eu esqueço bastante de falar, ou nunca falo. Que, para vocês, avaliem o MachineCast lá no iTunes, né? Para quem tem sistema iOS aí fica mais fácil. Basta entrar lá no iTunes, dá o número de estrelas que vocês acham que a gente merece e deixa um comentário se não for pedir demais. E, pra quem não tem iTunes, não tem o sistema iOS, pode instalar no Windows. Instala o iTunes no Windows e aí por lá vocês conseguem avaliar o MachineCast. Isso ajuda demais, principalmente, a tornar o podcast relevante. Claro que a gente ia precisar de mais ou menos umas 3 mil... né, avaliações pra ficar relevante, mas tudo bem, não tem problema, qualquer uma já é suficiente, ok? Então vamos aqui nos preparar para falar sobre o nosso joguinho de futebol preferido, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos e agora vamos começar a falar aqui do nosso joguinho de futebol. Porém, antes, vamos comentar aqui sobre futebol atual. E o que é que está acontecendo na atualidade? É Copa do Mundo. E, infelizmente, nós vamos gravar hoje, porém, meio um pouco cabisbaixo, porque o Brasil não conseguiu passar da Bélgica. Neymar só caiu, não jogou nada, absolutamente nada. Jesus não voltou. Eu falei pro pessoal não crucificar o Jesus, mas não adiantou, o cara resolveu não jogar. O que tu achou do jogo, Floyd? Então, faltou aquele sorriso do Firmino na cara do goleiro ali pra ofuscar a vista dele, cara. Cara, aquele sorriso branco ali, ó, cara, o cara não ia ver nada, filho, ia ser caixa. Não ia. Mas fazer o quê, né? Agora é torcer pra França, porque meu bolão ainda tá em jogo, então... Vamos que vamos. Flávio, o que, que tu achou do jogo, Flávio? Cara, nunca me enganou o Tite, cara. Sempre falou, foi encantador de serpente só. Só sabe fazer negócio de grupo só. Geração aí. Ai, ai, ai, meu Deus. Pô. Edu, tu não assiste futebol, mas o que, que tu achou do jogo? Ah, cara, é aquele caso, né? Eu tava feliz porque eu saí mais cedo do trampo. Agora não tô mais porque terça-feira eu não vou sair mais cedo, porque não tem Brasil mais. International Superstar Soccer Deluxe. Então, gente, vamos falar aqui do nosso querido International Superstar Soccer, esse joguinho que nós jogamos demais, demais. Eu joguei no Super NES, não sei se a maioria aqui jogou, né? Porém, antes, eu queria falar sobre o antecessor do International Superstar Soccer, né, que foi o Konami Hyper Soccer, que tinha pro NES, olha só, a Konami já tinha lançado esse mesmo jogo, só que antigo, pro NES. Alguém chegou a jogar isso, cara? Eu nunca joguei isso. Também não. Cara, não. Nem sabia que existia. O mais legal desse Konami, Edu, que é desses jogos de NES... Pera aí, Floyd, só... Floyd, pera aí. O Edu dizer pra mim que não sabia, não é novidade. Eu queria saber... Por que que tu tá nesse cast, Edu? Porque International Superstar Soccer Deluxe foi um jogo que eu cheguei a ter o cartuchinho original do Super Nintendo. Foi o único jogo de futebol que eu realmente joguei, que eu dediquei um tempinho e tudo mais. Tem história pra contar do jogo. Eu mereço o meu espaço. Por que jogo de futebol se tu não assiste nem... Copa do Mundo? Não é pra falar do jogo da televisão, é pra falar do jogo de videogame. Uai, calma, Edu. Ele tá só te zoando, Edu. Não, eu sei, ai, eu tô entrando na zoeira. Bom, voltando lá, eu nunca tinha visto esse jogo do NES. Eu não sei se ele é bom, se ele é ruim. Pra época, quem jogou pode ter gostado. Eu joguei Soccer Chute do Super NES e gostava. Imagine vocês, então, né? Cara, eu lembro de ter jogado um joguinho de futebol do Atari. Que eram uns quadradinhos que pareciam com as perninhas mexendo perto do quadrado, assim, a bolinha sim, era um quadrado é que mexia também. Mexia três jogadores por Pelé vez, Soccer, né? É esse, é o jogo do Pelé. Eu não sei que nome que tinha, não, mas eu lembro que era um futebol. Cara, era do Atari. Então o nome era o seguinte, era futebol. Provavelmente. Não, tem o Pelé, tem o jogo do Pelé também. Eu cheguei a jogar o jogo de futebol do Nintendinho, que quando você apertava os dois botões junto... O bonequinho dava uma bicicleta e o goleiro tentava agarrar, ele ficava com uns dois xizinhos no olho, assim, tipo desmaiado. Olha, ah, é que os bichinhos não lembro o nome do jogo? É. Era já que eu joguei isso não aí. Lembro o nome do jogo? Eu não lembro o nome, cara. Esse é Soccer Chute, não é? É Soccer Chute. É esse que você tá falando? É, eu acho que é. Então foi o único que eu joguei, fui eu, então. Nintendo, não, é Nintendo World Cup, não é não? Não, não. Sei lá. Eu sei que acho é que esse é, que sim. Eu sei que é esse que um amigo meu me emprestou uma vez, até jogando a fita dele. Vê se não é esse aí do que eu vou mandar agora a imagem aí, ó. É esse aí mesmo. É Nintendo World Cup o nome desse jogo. Caraca. A versão americana. Nossa. Eles pegaram os personagens de um jogo de boxe e botaram no jogo. É, para aí. O dessa época, imagino que o futebol não tinha nem como dominar a bola, né? Era só, tipo, todo mundo dando um chutão, né? É, o cara dominando o peito e manda a bicicleta aí no que aquele, ficou maneiro. É tipo aquele... Eu, pelo menos os que eu joguei, cara, antes, é parecia aqueles jogos, tipo, do Atari, que pra você pegar a bola, você tinha que passar por dentro do corpo do adversário, tá ligado? Eu joguei um no Atari que era três linhas de jogador que tu mexia ao mesmo tempo. Tipo o jogo de Pacal. Uhum. Que pra vocês é Pibolim, Totó. Totó. Não é esse que eu mandei na. Não? Esse aí, ó? Não é esse aí, não. Ah, então. Esse aí é o que parece umas pulgas. Eu chamava de futebol de pulga quando eu era moleque. É o Pelé, é o jogo do Pelé, isso. É, mas não é esse. Pô, tô vendo esse Konami Persoca aí, cara. Lembra bastante, assim, comparado que é pra um NES, né, a visão já não é mais aquele top-down e lembra, tipo, o que vem a ser, já, provavelmente já tinha um embrião bem grande de internet no Superstar Soccer nele, cara, bem honesto pra onde ele tava, né, até quando você chuta a bola pro alto, a bola fica mais próxima da câmera, lembra um pouco. E quando a você parte chuta, do pênalti também aparece. O pênalti, a visão do pênalti é bem parecida. Eu não cheguei a jogar, mas... Acho que a minha primeira... visão de jogo de futebol mesmo, vamos pôr assim, futebol que se assemelha a futebol, foi com Super Sidekicks, cara, no fliperama. Isso! Super o 2 ainda, né? Eu não cheguei a jogar o primeiro, mas era sempre o 2. Sim, eu joguei o 3. Demais. Eu acho que eu cheguei a ver o 3 no fliperama, mas não tenho certeza se era ele, não. É. O que eu joguei... Na verdade, eu não tenho certeza nem se é o 1, se é o 2, se é o 3. Só sei que eu joguei o 3 de... Eu lembro que o cara ficava Super Sidekick 2. Aí indica que é o 2, né? Ah, então... Olha. Talvez seja o 2. É, provavelmente, é. Mas assim, aí, quando a gente ia jogar na locadora, de repente surgiu um jogo de futebol lá. E qual era o jogo? Era o International Superstar Soccer. O primeiro. Ele, se eu não me engano, ele é de 93, não é? Não tenho certeza do ano, gente. Alguém cara, sabe? Acho que é 94. Saiu em 94. Saiu 11/11/94 japonês, 95 nas Américas, nos Estados Unidos e em meio do ano de 95 na Europa. Ah, olha só, então de 95. 94, não, é, o japonês saiu em 94, o International é o 95, mas é. Não, e o mais legal é que ele saiu no meio do ano de 95 na Europa, e no meio do ano de 91, de setembro de 95 no Japão, sai o DLC, né, o Deluxe, né, sai uma versão bem melhorada do jogo. Exatamente, o Deluxe que é a segunda versão. Mas até jogar o Deluxe, eu joguei muito. Sim, o cara, primeiro, cara, eu joguei demais, assim, jogava demais. E era muito legal. Eu joguei... Mas a minha maior frustração nesse jogo era nunca... Consegui anotar password. Cara, eu ia te falar isso. Password tem um zilhão de nome, velho. Você é doido, mano? É. Não, cara, dá. Era impossível, o pior cara. Tipo nunca de password dava certo aquela do videogame, cara. Acho que é o melhor tipo de password da história do videogame, cara. Que pra você errar um caractere... E tinha de tudo. Tinha naipe de baralho, letras, números... Sim, números. Tinha tudo. Cara, era uma loucura aquilo, cara. Nunca consegui fazer aquela porra já lá. Tem. Cara, eu lembro que eu tinha um caderninho, que eu pedi pra minha mãe comprar um caderninho justamente pra me anotar password, da quando eu tentei fazer lá a liga mesmo, que era dois turnos e de volta ali. Sim. E, cara, quando eu errava um password que eu tinha que voltar pro password anterior, cara, era uma frustração gigante. Era, demais, não tinha E como, às vezes eu ficava, cara, eu anoto de jogo a jogo, ou eu anoto, tipo, a cada vez que eu parar pra jogar, aí jogo uns 4 jogos... Ivo, aí depois que você erra a primeira vez, que você tem que voltar lá 4 ou 5 jogos, você começa a jogar jogo. Aí, se você errar um, você volta pro jogo anterior, cara. Mas olha, era frustrante, cara. Era daquele jogo demais. Que a gente deixava o videogame ligado, sabe? Sim, cara. Não desliga o videogame, pelo amor de Deus. Mas sempre tinha alguém que ia lá e tirava a tomada pra ligar outra coisa. Ah, que ódio que dava, cara. Cara, tinha password que chegava a ter 48 caracteres, cara. Tá louco, cara, é demais. Mas assim, eu conheci tipo, International Superstar Soccer na locadora. Joguei demais, inclusive, na locadora. Até comprar o meu NES. Mas eu jogava demais na locadora. Flávio, como é que tu conheceu o International Superstar Soccer? Lembra? Eu lembro, mas acho que antes do International eu joguei, era Campeonato Brasileiro 96. Não era o Hacker do Deluxe, não. Era o Hacker do International Superstar Soccer mesmo, o primeiro. Que era com o Campeonato Brasileiro. Aí, tu conheceu com o Hack Room, tu não conheceu o original, então? Não, primeiro negócio com o International foi a Hack Room. Depois eu joguei o jogo original. Que era, começava Olha. Gritando assim, golaço, Campeonato Brasileiro. Eu tenho esse jogo, hein? É. Eu tenho esse cartucho, cara. Olha aí, Edu. Lembra de como é que tu conheceu o jogo? Cara, eu tava em viagem na casa do meu primo. Na época eu não tinha Super Nintendo ainda e ele já tinha. E chegou lá... E aí começou a chorar. Não. Aí eu tava empolgado pra ir jogar o Mario, sabe? Tava na expectativa, ah, vou chegar lá, vou jogar o Mario e tudo seu, mais, seu, aquela seu coisa. Seu primeiro era burguês safado, tá ligado, né? É. Aí falei, vou jogar o Mario e tudo. Eu chego lá... Não, vamos jogar o Mario, não sei o que e tudo. Ih, cara, não tem o Mario mais não. Eu virei, por quê? Eu troquei o Mario nesse jogo aqui, ó. International Superstar Soccer. Eu olhei assim, futebol. Mas tu conheceu já o Deluxe? Não, o normal. O normal. Beleza. É. Aí, ele tinha trocado o jogo do Mario no futebol. Eu falei, ah, beleza. Ficamos lá jogando futebol. Olha só, e não que deprê, cara. Cara, é tipo assim, fiquei decepcionado porque eu queria jogar o Mario, não era fã de jogo de futebol, sim. Mas como eu não tinha um Super Nintendo, o que ele quisesse pegar pra jogar, eu tava jogando. Então, tipo, ah, vou jogar futebol, tá vamos certo, jogar futebol. É. Tava jogando Super Nintendo. Tá certo, até Zeldin HD, se fosse o caso, né? Tá lá, né? Não, Zeldin HD eu tinha ficado até vira da noite jogando, fi. Nelson, como é que tu conheceu, Nelson, o International Superstar Soccer? Não consigo falar o nome do jogo sem cara, tentar imitar o cara. Você vai achar cara. Até engraçado. Lembra daquelas máquinas de minuto que tinha na fliperama de minuto? Ah, não, não. Tá de sacanagem. Que tinha um Super Nintendo dentro. Aí eu cheguei dentro do boteco, né? Aqueles botequinhos old, né? Rapaz, aí tô ouvindo lá aquele barulhinho da Konami subindo, aquele barulho magnífico da antiga Konami, né? Que essa nova Konami é uma bosta. Aí, passando aquele... Peraí, dá tempo pro Dr. Brawl botar o barulhinho. Olha só. Deu, vai. Era, aí eu vi, aí eu tava uns moleques jogando, né, cara? O International Superstar Soccer. Depois que eu fui jogar na locadora mesmo, eu fui jogar. Mas a primeira vez que eu vi o Superstar Soccer foi nessa máquina de minuto. Inclusive, os moleques tinham botado 30 minutos, pá. 30 minutos era caro, mano. E aí, Floyd? Então, como é que conheceu o International Superstar Soccer? Eu vou ter que copiar a história aqui, ó. Porque eu também conheci nessas máquinas de minuto. Mas aí, no caso... Não. Tá de sacanagem. Vocês viram, né? No caso, o meu padrasto era o dono do boteco que tinha a máquina, né? Eita, deu prejuízo. Não podia, na verdade, eu tinha que ver, às vezes eu jogava ali quando dava, aquele negócio, você pode jogar, se chegar algum cliente, você para. Aí no meu caso, o meu padrasto tinha essas máquinas de minuto lá no boteco, e às vezes era, acho que a cada 2-3 meses os caras trocavam a fita, já chegou a ter Street Fighter 02, mas eu lembro que quando teve esse futebol, foi uma febre, cara, a molecada ia jogar lá e... Até quando ela tava acabando o tempo, acho que era 5, 10 minutos, ela começava a apitar. E eu jogava quando dava. Acho que meu Super Nintendo veio um pouco depois, de tanto que acho que eu ficava olhando o pessoal jogar, minha mãe se sensibilizou e comprou um pra mim, cara. Aê, aí sim. Pô, padrasto mal esse aí. Não, ele deixava eu jogar. Eu jogava de noite, quando não tinha ninguém, eu jogava. International Superstar Soccer Deluxe. o International Superstar Soccer 1, eu joguei demais. Jogamos, a gente virava o final de semana, eu e um amigo meu jogando, a gente alugava o Super NES e a gente tentava... A gente jogava, não jogava tanto um contra o outro, a gente jogava mais contra a máquina, porque a gente gostava de querer terminar o jogo, enfim, que era bem difícil, assim, pra quem até aprender bem, assim. Mas, enfim. Eu não gostei quando daquela adaptação pro Deluxe. Eu achava que o primeiro era mais competitivo do que o Deluxe. Eu achava que o Deluxe deixava muita margem pra macetezinho. Então ele tornava o jogo um pouco mais fácil pra quem era muito viciado. Pelo contrário, né? Não sei vocês. Pô, o primeiro, cara, é cheio de macete, cara. O primeiro corre, é gol certo. Escanteio, cara. No primeiro é gol, cara. É, o primeiro certo. É muito mais fácil de fazer gol do que o Deluxe. O Deluxe, eles consertaram muito bug que tinha, né, cara? Fora aquela parada... Ah, sim, claro, porque chutar do meio campo e o goleiro deixar a bola entrar não é bug nenhum. Eu falei que eles consertaram, ah, mas olha correr, só. Correr apertando, correr apertando o Y sem parar pro cara não tirar a bola do pé na hora de adiantar a bola ali. Isso no primeiro é uma apelação. É, eu não sei disso. Também, fica apertando, cara, o Y que nem maluco no... Ele no Deluxe não é assim também? Não, ele fica pedalando. Ele fica pedalando. Era isso que eu ia falar, não tem? Ah, que é, realmente. Quando você fica apertando o Y, seguidas vezes, sem segurar, você fica só apertando assim, em pausado, né? Apertando o Y pausado. Sim. Ele dá tipo um... Ele vai ser tipo esquivando pra frente e você não consegue tomar a bola, velho. Só no carrinho você toma a bola. E quando você dá carrinho nesse jogo, é amarelo. Simplesmente você toma amarelo. Porque o cara não tira a bola do pé. Quando você corre segurando o Y, ele dá aquela adiantada na bola, pai. Correndo atrás dela. Se você ficar apertando, ele não larga a bola e você não consegue tomar. É. Fora a falta, pai, cara. Eu não falta, disso, escanteio, tu jogava pra dentro da área, era gol, cara. Principalmente falta no meio campo. E o Deluxe, quando você fazia isso, sabe o que acontecia? Ele tipo dava aquele drible em cima da bola, assim. Quando você fazia pedalava. Isso. É, ele pedalava, né? Ele pedalava. Ele fazia isso. Aí, tipo, eles tiraram essa apelação, entendeu? Ah, sim, realmente. Assim, muitas coisas... Mas outras apareceram, né? Tipo, sim, muitas coisas... Aquele meio campo, apertar start. Eu tinha um macetinho que eu ia pelo cantinho da linha lateral, linha? Chutava e a bola entrava, tu botava efeito normal. Cruzado. Palhaçada isso daí. Eu prefiro o primeiro do que o Deluxe, mas os eu amigos também. Quando jogava, só jogava o Deluxe, aí eu falava... Exatamente, foi o que aconteceu, todo mundo pulou pro Deluxe, e aí a gente se obrigou a aí também, né? É aquilo, né? Fazer não, o... E aí o miserável do dono da locadora vendeu o normal e vendeu o normal e deixou só o Deluxe. É mesmo, realmente. Aí pra mim jogar, aí pra mim jogar o ele tive que jogar Ronaldinho 98. Ronaldinho? 97. O 97 teve 98 também, acho que eu tive o 98. Uhum. Ah, deve ter tido todos. Até hoje, deve se ratear, tá saindo ainda. Cara, tem não, pior parece que tem um hack, cara, até hoje, da tipo de Campeonato Brasileiro atual, cara. Tem. Da Copa do Mundo agora, dessa Copa, já tem. É? Tem. Tem de tudo. Não, eu acho que essas hacks, esses home hacks aí que o pessoal fez, cara, é muito da hora. Eu tenho um aqui. Sim, são. Pô, imagina, nossa, eu adorava jogar campeonato argentino. Campeonato argentino. Argentina Marília. Não, cara. Tarteta Rosa. Não jogou campeonato argentino? Pô, cara, tinha futebol não, peruano. Cara. Futebol peruano, não. Porra, tinha sim, tudo. Mas parece que foi alguém, foi uma equipe, se não me engano, do Chile que fez esse monte de hack. Sim, foi. Do Peru, foi. Acho que foi do Peru mesmo. Do Peru. O cara saiu. Cara, aí, tanto que é que você vê no brasileiro, cara, que tem aquele escanteio, aquele bem escanteio. Português meio puxado. Não, mas o mais legal é... Que lindo! Saque de goleiro! Penalidade! Que? Forte bomba! Nossa, isso não tem, Edu. Ou seja, quando era pênalti, era penalidade. Não, ele não falava isso. Era? Penalidade. Oi, pênalti! Oi, pênalti! Oh, é credo, não lembro disso não, hein? Saca do goleiro. Tirou! Que lindo! Bela bomba! Que? Forte bomba. Forte bomba. Forte bomba, cara. Não tava, não tava na hora da minha apresentação, não? Tava onde? Forte bomba! Ué, mas você sabe qual é mais incrível? Que é a versão japonesa do Internacional Superstar Soccer, que é o Perfect Eleven, Ele vendeu 280 mil cópias no Japão e o Street Fighter, o 02, vendeu 170 mil. Quer dizer, o jogo Caraca, de futebol vendeu mais do que Street Fighter, que vendia igual água Street Fighter nessa época dele. Ah, futebol é futebol, pô. Nilson, olha só. Perfect Eleven é um subtítulo do jogo. Eu gostaria que tu dissesse pra gente, por favor, se não for incômodo, obviamente não vai ser, o nome do jogo lá no Japão. Ai, meu Deus, peraí. Tá escrito aqui, ó. Tô vendo ele aqui, ó. É, não, tá escrito aí, mas não tá do jeito que é pra escrever, não. Ah, ok. Desculpa aí. Vai lá. Peraí. Jakyo Warudo Saka Porfactorimo! Agora sim, agora a gente pode continuar. Vai lá, Floyd. Não, e eu ia falar que o povo japonês, apesar de não ser dentro de campo a seleção mais competente do mundo, cara, a paixão deles por futebol é muito grande, né, cara? Uhum. Muito. Nossa. A passagem do Zico lá ajudou pra caraca também a popularizar, não foi? Não, tem o Zico, tem o Rui Ramos também, o cara, o brasileiro. Passou lá. Que jogou, acho que até antes do Zico lá, cara. O cara tá lá até hoje, na verdade, foi de jogador a técnico, jogou na seleção. E o futebol, sim, querendo ou e não... O resultado a gente colhe hoje, né, cara? Porque o Japão entrou tarde na Copa do Mundo, ele levou muitos anos pra conseguir participar a primeira vez. E desde sempre tem participado das Copas, desde que entrou a primeira, né, cara? E algumas ele tem ido um pouco mais longe. Eu acho que nessa Copa, inclusive... foi aonde eles foram mais longe e eu fiquei muito triste por eles terem perdido. Acho que na que eles sediaram também eles chegaram nas oitavas, se eu não me engano. Não sei se foi nas oitavas, mas a Coreia do Norte... A Coreia foi quarta. Não, a Coreia do Sul foi quarta, mas acho que o Japão naquele sediário eles ficaram nas oitavas. Também a mesma coisa. Acho que não, cara. Eles estavam no grupo do Brasil. Não. Acho que não. Não, o Brasil foi a China que ficou, cara. China, Turquia e Costa Rica. É? Tem certeza? Absoluto. Ah, tá certo. Até porque o Japão fez a partida de abertura. Não, né? E o Japão era a cabeça de chave, né? O Brasil era também. A partida de abertura, cara, mas o Japão só não ganha porque tá entrando com o time errado. Cadê o capitão do time que não chama Tsubasa? Cadê o outro jogador que não chama Carlos? O goleiro não chama Benji. Cadê o Benji? É, ué. Por isso que o time não ganha. Eles entram com os reservas. Agora, mudando de assunto, eu te falo, hein? Esse jogo foi na escola foi uma das minhas zoações. Os amigos me zoavam, falavam bem assim, tem Internacional Superstar Soccer pro Mega. Ficava bem assim, eu falava, caraca, que filha da mãe, velho. Mas tinha, não? Tinha sim. Não, saiu o primeiro não. O primeiro não tinha, não. Tá. Depois que saiu pro Mega Drive, aí depois que saiu a versão Deluxe, falei bem assim, essa bosta que foi, trouxe pro... Eu peguei emprestado um amigo lá de outro bairro, joguei em cima do na hora do recreio, joguei em cima do banco, da falei, mesmo. Isso aqui é o quê? Essa merda aqui é o quê? Quebrou a fita, teve que pagar uma alma, cara. E quebrou a fita. Quebrou a fita e teve que pagar outra, né? Paguei, não, quebrei nada. Os caras falaram, caraca, velho. Aí eu falei, E agora, seus malditos? Duvida mais. E era a mesma coisa, a diferença era o controle, entendeu? É. Aí não sei se você quer falar um pouco do International, porque acho que foi o primeiro jogo que teve começou a ter umas... semelhanças com jogadores do mundo real, né? Até então, todo esse futebol que a gente tinha nos jogos anteriores era aquele que você viu, Hyper Soccer do SNES, eram todos jogadores fictícios, ou aquelas caras genéricas, né? E inclusive, esse é o primeiro jogo que dava pra ver o número na camisa dos jogadores, tinha identificação por isso. Sim, cara. Os outros nenhum dava. Outro detalhe também que eu achei legal, eu não lembro de ter visto isso em... Assim, vi poucos, né? Mas não lembro, nas épocas que eu lia muita revista e tudo mais, não lembro de ter visto isso em outros jogos, que era aquele tipo indicador de saúde dos jogadores lá, de disposição. Pô, aqueles winks, né? Tipo aquelas carinhas. Todos os jogos têm, Edu. Todos têm? Pois é, eu não lembro de ter visto isso. Não, não, mas eu acho que no International é diferente que aquelas carinhas felizes, tristes... Isso, aqueles emojis. Aquilo ali cansado. Pelo menos foi a primeira vez que eu vi, só vi nos jogos da... da série, PES, né? No PES até hoje é assim, só que não tem essa carinha. Tem tipo assim... É, agora é uma barrinha. Quando o jogador tá inspirado, a barrinha fica pra cima. A setinha. Quando o jogador tá normal, a barrinha fica no meio. Quando ele tá ruim, a fica pra baixo. Né? Tem meia bomba também. Não é melhor também. Que o Wink. Não é melhor que os Winks, cara. Aqueles Winks pulando lá, ou tristes... Porra, e aí você pegava quando o jogador tava muito machucado no campo, ele não corria, ele ficava ali com a mão no joelho, mó tempo, você passava até você passar a bola pra ele. International Superstar Soccer Deluxe. Bom, agora vamos entrar aqui na parte das histórias com o jogo, né? E eu tenho uma sobre o International Superstar Soccer, o Deluxe, né? Eu participei de vários torneios de futebol de videogame durante a minha vida. Bichão, você é um bichão. O último que eu participei foi em 2008, inclusive eu encerrei a minha carreira por cima, que eu ganhei esse campeonato, que era o Pro Evolution Soccer 2008. Caraca. E tá aqui fotos do troféu no post. Então, a maior lembrança que eu tenho do International Superstar Soccer Deluxe é a minha participação no único torneio que eu joguei dele, né, na locadora do bairro. Eu não lembro quantas pessoas tinha, mas é o seguinte, o cara que ganhou esse torneio, ele ganhou de mim, ele me eliminou. Esse cara ganhava de todo mundo sempre, sempre acima de 20. 22, 23, porra, 25, esse é o bichão mesmo, 29. Caramba. Caraca, doido. O cara fazia todo cheat? O que era? Comigo não, só não. Foi 19, mas, não foi acima de 20. Macetezinho. Aí é que tá, Flavinho. Eu perdi de 15 só. E conseguiu um troféu. Eu fui o cara que levou menos gol dele. Porém... 15 é quantos? 15 é quantos? A zero. Caraca, doido. Aí não, aí foi vexame. Acontece que esse foi o problema. Eu fui o único que não fez gol nele. Esse Thiago fazia, perdi de 22-4, 22-2, 30-1. E eu tomei 15-0. Eu não sei se foi bom porque eu fui o que menos tomou gol dele, ou se foi mal porque eu não consegui fazer nenhum. Porra, não, arrumou, da puta. Não arrumou nem um escanteiozinho safado. Nada, pra ter um cara, gol. Nada, não consegui é fazer era nada. Era PES, né, cara? PES já não tinha mais isso, né? Não, era o International que ele tá falando, Deluxe. Eu tô falando do International Superstar Deluxe. Ah, sim. Ah, sim, achei que era a história do troféu. Segue. E, porra, cara do céu, que ódio que eu fiquei naquele dia, mas... Foi isso, né? Não consegui ganhar. E o cara que ganhou me eliminou, ganhou o campeonato, mas tinha essa, né? Fui o que menos tomou o gol dele. Eu fiquei faceiro por causa disso, né? Aprendeu com humilhação. Aprendi ali. Edu, alguma história sobre International Superstar Soccer? Tanto faz. Ou o primeiro ou o Deluxe. Então, cara, do Deluxe. Ou o Campeonato Brasileiro 97. Ou Ronaldinho Soccer 97. Cara, vocês lembram que eu tinha contado aquela história do Mario Kart, né? Que eu ganhei no joguinho de futebol lá com meu primo. Jogando futebol, né? Então. De verdade, pra quem não ouviu esse cast... Isso. O Edu ganhou a fita jogando futebol de verdade. Não foi no videogame. Exatamente. Passou a perna no moleque sinistramente. Exatamente. Eu nunca tinha ganho dele jogando International Superstar Soccer. Olha aí. E nisso ele já tinha voltado pra casa dele, já tinha passado um tempo já e tudo. Já tava mais pro fim da era do do Super Nintendo e tal. Eu tava lá em São João e ele me desafiou. Lá, não sei o quê... te dou a fita se você conseguir ganhar. Eu falei, Mas esse cara adora te dar as fitas dele, hein? É, cara, porque tipo assim, ele é muito zoeiro, saca? Então a gente jogou uma partida, eu perdi de 7-1, aí ele ficou me zoando pra caralho, eu sou muito antiesportivo, saca? Eu não viu? Aceito zoeira. Edu é da geração 7-1, Tim Blue. Sou. Ah, tô vendo. E eu sou muito antidesportivo, saca, velho? Quando eu perco, não aceito zoeira nem fudendo. E ele sabe disso, então ele pega pesado. Ele zoa mesmo. Ainda bem que eu não apostei com o Edu. Edu, quem ganhar a guerra dos hosts, fica com o Machine Cast. Hoje vocês estariam ouvindo só bosta. Só Legião Urbana. Ou não. Maldito. Mas então, aí ele me desafiou e eu tava sangue nos olhos, cara. De tanto que ele ficou me fazendo raiva. Nisso, antes dele me desafiar, eu já tinha falado, nah, que eu vou embora, que eu não vou jogar mais, que não sei o que, já querendo chorar e tudo, coisa de criança, né? E eu era muito chorão. Normal, Edu, normal. Edu, você querendo chorar não é novidade. Pois é. É, nenhuma novidade. Então, ele pegou, já virou e falou assim, não, então vamos jogar mais uma, não sei o que, se você ganhar, eu até te dou a fita se você ganhar, não sei o que. Aí eu falei, não, beleza. Cara, eu fui jogar de seleção brasileira, com camisinha azul. Tamo lá, falei, não vou mexer no time, não vou fazer nada, só vou jogar. E cara, sangue nos olhos jogando. Aí ele fez um gol, fez dois. Aí eu falei, puta merda, acabou o primeiro tempo, 2-0. Falei, ah, beleza, perdi. Já, tipo assim, já querendo ir embora, sabe? De raiva. Aí, rapaz, começamos a jogar em menos de 5 minutos do tempo do jogo, né? Do segundo tempo. Consegui fazer um gol, falei, beleza. Aí ele foi e fez um pênalti. Aí eu fui e consegui fazer o gol no pênalti. Beleza. 2-2. O jogo finalizou no 2-2. Foi pra disputa de pênaltis depois da prorrogação. Cara, ganhei na disputa de pênaltis. Foi tipo o Roberto Baggio em 94, assim. O último pênalti ele errou. Caramba, mano. Ele ficou muito puto, cara. Não, que isso não vale, que tinha que ser o jogo normal, vai ser melhor de três, não sei o quê. Eu fui meter um mãozão no Super Nintendo, ranquei a fita, saí correndo. O jogo é meu, o jogo é meu, o jogo é meu. Saí da porta, fui correndo, fui embora pra casa da minha avó. Correndo no meio da rua. Igualzinho como foi com o Mario Kart. Olha, porque caraca, eu sabia... É, cara, senão ele não ia deixar eu ficar com a fita, não sei o quê. Eu peguei e falei, não, vou embora também. O Edu ganhou na cagada, velho. Na cagada, velho. Foi na cagada extrema, velho. Aí, fiquei com cartucho e tal, voltei pra Carandaí. Passou um tempo e tudo. Eu não sei se eu já contei pra vocês uma época que eu coloquei o videogame na locadora. Falou. Uhum. Então, aí nessa época que eu coloquei o videogame na locadora, tinha o joguinho lá do Super do International, que era... Que eu tinha ganhado do meu primo. Olha só, ainda é comerciante. Caramba. Visionário ainda, olha só, empreendedor visionário. Caraca. Tá vendo? Primeiro aposta, né? É. Ele aposta sem perigo nenhum de perder, porque não tem nada pra perder. E aí depois vai ganhar em cima ainda pra comprar mais outras fitas, pra apostar e ganhar mais. Duplicar. Ladrão, ladrão que rouba de ladrão é mil anos. Porra, mas ele ganhou, ele não roubou, porra. Zé, não, imagina, saiu correndo igual um doido. Não, ele tinha apostado, a fita era minha. Não, é. Não senhor, não foi o roubo não. É, isso aí, tanto que a mãe dele nem me mandou devolver a fita, saca? Minha madrinha falou, não, ele ganhou na aposta. Ela ainda virou pra ver assim, quem mandou você apostar? E desceu o couro nele. Caraca, doido. Perfeito, perdeu. Perfeito. E... Ai. Flávio, vai lá. Pô, história que eu tenho muito é de disputar com meu irmão mais velho do meio, que eu tenho dois irmãos. Caraca, eu lembro uma época que ele me ganhava tanto que nossa, eu chegava... Nossa, peraí. Oi. Irmão mais velho do meio. É, caraca. Do meio, é. Que eu também buguei, né? É o segundo mais velho, hein? É o segundo mais velho. Mais velho do meio, beleza. É o do meio, eu tenho dois irmãos, assim. Entendeu? Eu sou o caçula, sim, o mais tenho velho do meio. Ah, vocês entenderam, pô. Faça um sócio de rodados, que não entendeu, por favor. Cara, eu tinha uma época, principalmente nesse futebol brasileiro 96 aí, o primeiro, que era o hack do primeiro, cara, eu tinha época que eu perdia tanto que eu chegava a chorar, mano. Chorar mesmo. Sentido assim. Eu não quero. Cara de perdedor, cara. Mas eu era, pô, 9 anos, pô, e ele mais velho, pô. E o pessoal reclama. E hoje em dia, esse pessoal leitinho com pera reclama do Neymar se ele dá uma choradinha porque ganhou. Ah, mas eu descontava no pessoal da rua, entendeu? Meus amigos, entendeu? Eu não perdia pros meus amigos da rua, mas chegava pro meu irmão e apanhava de ficar sentido. E eles estavam te ensinando a viver, cara. Que a vida não é um mar de rosas, não. Aí quando chegou no Deluxe, deu uma equilibrada. Eu perdia mais do que ganhava dele, mas eu ainda consegui dar uma... Deu equilibrada como se você continuou perdendo? Não, mas eu, pô... Não, que mas... dessa vez, pelo menos, ele ganhava. Aí eu ganhava alguma, pô. Eu do outro... Aí, entendeu? É no... tipo eu lá, eu não tomava tanto gol, mas também não fazia. Entendeu? Equilibrou, né? Saiu ganhando. É. Ganhava uma, pô. Investiu em defesa, perdeu em ataque. É porque no primeiro, cara, no primeiro... O escanteio é gol na certa. No segundo, às vezes dá certo, assim, se souber, aí ele não sabia mais ou menos o macete que era no Deluxe, no segundo, entendeu? Aí dava pra segurar. Ele não se adaptou, ele não correspondeu 100% à adaptação. Ele não pegou muito. E tu já pegou um pouquinho mais. É, eu peguei uns macetinhos de chutar de longe, entendeu? E aí parou de chorar. Aí eu parei de chorar, porque era disputado, era mais ou menos equilibrado, então... Caraca, Neus, dois Neymar no Shinkest, Neus. Ah, mas, pô, o Neymar tem 26 anos, pô. Eu tinha 9, pô. Que releva. Ah, você. Tá de sacanagem com a minha cara. Porra. Tá louco. Mas, Floyd! Cara, a minha história, na verdade, tipo, quando moleque, eu sempre jogava sozinho, né? Depois que consegui ganhar meu Super Pera Nintendo. Aí, música de Forever Alone. Alone, isso aí é Forever Alone. Forever tá Alone. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was... É, na verdade, tipo, eu sempre jogava sozinho ali. Não jogava sozinho, não. A máquina tava sempre com você. Isso, cara, e a máquina tinha vários macetes. Mas aí uma vez, cara, tipo, eu vi que uns camaradas tinham controle, e aí no que eu tinha, tinha que você via lá na seleção de players... Que tinha até 4 players, né? Você ficava, caramba, como é que eu... Jogar de 4 pessoas aqui no videogame, beleza. E aí, deu na louca que eu pedi pra minha mãe comprar o multitap. Eu nem tinha 2 controles, mas eu queria o multitap pra tentar jogar com 4 pessoas. Enfim, depois de um tempo insistindo, ela foi lá aqui no centro de São Paulo, na antiga galeria Pajé, comprou o multitap pra mim. Cara, aí... Segunda parte da Odisseia. Eu indo lá atrás de gente pra jogar. Ah, tá. Eu falei, comprar multistep é fácil. Quero ver arrumar mais 3 pessoas pra jogar contigo. Então, não. Aí você chega nos camaradas. Caraca, da escola... O cara não tem amigo pra jogar, mas compra a aparelhagem toda. Bora jogar. Então, aqueles caras que faz festa surpresa pra ele mesmo, sozinho, sabe? Sai de casa pro trabalho, deixa as luzes apagadas e coisa e tal, com os balões cheios. Chega parabéns. Em casa, acende a luz e... Ah! Nem sabia que era meu aniversário. Tão distraído, olha. Bota o celular pra despertar bem na hora, assim, pra gente colocar alguém ligou pra dar parabéns. Filha da mãe. Sei que aí no fim eu consegui juntar mais 2 brothers da escola, né, cara, pra jogar. Aí chegando em casa lá, vou estrear o multitap. Como a galeria Pajé também era famosa por vender produtos... aparelhos de som que vinham com tijolo dentro. O meu multitap não funcionou, cara. Então foi tipo, eu passei mó tempo tentando juntar a galera pra jogar. Enchi o saco da minha mãe pra comprar, cara. Foi. Mas a questão é a seguinte, Floyd. A gente tinha esse problema com o multitap. A questão não era o multitap, era os controles. Eles só funcionavam com controle original, 100% original. Sim. Sim. Uhum. Cara, eu sei que o meu era porque foi que veio com o videogame. Agora dos brothers eu não faço ideia. Aí, vai ver que o problema é que o teu multitap era pirata, então é 100% pirata. Tu era original, né? Não tá certo. Não, eu acho que, cara, ele não acendia luzinha, não tinha nada, cara. Então, acho que minha mãe caiu no conto lá de compra um chipzinho que não serve pra nada. Fala pra você, senhora, pode levar 3 por R$1. 10 leal, leva. Foi bem leal, isso, cara, mas... Aí eu lembro, aí depois, tipo... Depois, eu e os camaradas lá ficam jogando, tipo, pelo menos 2 players, aí um passa. Mas foi frustrante ver o meu multitap não funcionando, cara. E a gente tenta, troca do Play 1 pro Play 2 e assopra, porque naquela época assoprar cartucho... É um milagre. Naquela época o assopro era mágico, né? Então, curava até câncer, então... Passou vergonha, cara. Passei vergonha. Ela soprava uma fita de Mega Drive, colocava no Super Nintendo e pegava. Hein? Olha, né? Passou vergonha. Passou vergonha na escola. Olha lá, o cara que tentou jogar de 4 e não conseguiu. Eita! Eram 3, tá? Bem, né? Eram 3. Ai. Né, Wilson? Rapaz, a história que eu tenho do Internacional Superstar Soccer, cara, eu tava jogando com um amigo meu, né, chamou pra me jogar, beleza. Aí o filho da mãe começou, ele tava me ganhando de 3-2, mano. Aí, mano, eu sabia que eu ia ele ganhar, não tinha como, que ele ficava com aqueles macetinhos, tá ligado? Meio fazer gol no meio do campo. Sim, sim. Aí um amigo meu, ele chegou perto de mim e falou bem assim, fica dando carrinho que ele vai ficar puto. Aí surgiu, dá carrinho, carrinho não, mano. É você? Não, não era. É quase isso. Aí beleza, eu falei, velho, já que eu vou perder, né? Rapaz, comecei. Aí ele vinha que era dar fazer gol de longe, né? Aquele macetinho de fazer gol no meio do campo. Eu, buf, meti o carrinho. Aí ele, oh, vai ficar assim. Aí beleza, só falou isso aí, né? Aí no segundo, como é que é? Aí beleza. Só foi aumentando. Daqui a pouco ele levantou com o controle na mão. Pô, só vai ficar nisso? Só nisso? Vai ficar só nisso? Aí, mano, rapaz, no quinto carrinho eu tive que correr, mano. Que se aquele maluco me pegasse, mano. O foda de tudo. O bicho saiu correndo atrás de mim, mano. Eu vazei pra casa, doido. O foda é que o carrinho é um recurso do jogo. Aí os caras não gostaram. Não, você sabe o que eu falei? Não, você sabe por causa de quem que ele correu atrás de mim que eu falei bem assim, você é mó penoso, ele vai ficar chorando porque eu tô dando carrinho. No Deluxe eu ficava bolado com aquele tronco, o empurrão, que era com acho que X e... Sim. X e A. X e A. Boa, mano. Quando tomava isso, o Juno dava falta. Caraca, mano, xingava não, muito. Mas o carrinho é pior, Flávio, porque o carrinho, quando você pega bem mesmo, ele atrapalha a jogada, mano. Já era, sim, mano. Sim. Não, e o pior, se você pega de frente, cara, você machuca o jogador do outro time e não é falta. Não, e sabe qual exatamente. Pior? É. Que ele tirava o juiz, ele tirava a falta do juiz. Ah. Entendeu? Ah, então. Então não chora. Pô, realmente, o Deluxe tinha isso, né? Tu poderia tirar a falta, tu tirava os cartão, tu tirava não sei mais o que. Tirava o impedimento. Tirava o impedimento, cara. Tu tirava ficar ferido, né? Que o cara se machucava no jogo. Uhum, ele tirava tudo, virava aquele peladão e ficava chorando. Aí, botava, né? A hora que você botava ainda todo mundo pra... Ficar todo mundo bem. Bem, né? É. Porra, é mesmo, cara. Tinha essas customizações de partida. Nossa. Eu gostava de ficar fazendo uniforme, cara. Perdi um tempo. O que eu gostava bastante, acho que tanto no Deluxe quanto no primeiro, até os do 64 que veio depois, é daquela parte dos cenários que você pega ali, tipo... Entra na partida lá, tipo, você tá perdendo de 5-3 pra Alemanha. No meio, cara, do segundo tempo, você tem que ganhar, legal, cara. Você tá perdendo de 7-1 pra Alemanha e você é o Filipão. Olha a bola tocada, virou passeio! Eu gostava no primeiro mais disso aí. Tem um modo igual esse aí, cara. Você pega, pega os jogos no meio da partida e tenta virar, mas é um capeta pra fazer. Então, algumas até fácil, mas outras é sacanagem, tipo. Sim. Eu achava legal isso aí. Era separado por estrelinha, não era? Jogo, né? Isso. Sim. Aí tava lá a dificuldade. Quanto mais dificuldade, estrelinhas, era mais difícil de você passar, né? Caraca, eu lembro disso. Cara, era muito legal. Porra. Tinha que ser o bichão doido, pô, imagina. Sim, pô. No Deluxe, você botar no level 5, com o goleiro tudo no 5, pô, pra zerar, às vezes tá você doido. Terrível, às vezes teve 10 segundos pra fazer estrelas. Dois gols, cara. 10 segundos pra fazer dois gols. Sim. A gente só jogava 5 estrelas no Deluxe e pra anotar a password certa, essa porra. Então, né? International Superstar Soccer Deluxe. Gente, esse jogo saiu pro Super NES e o Deluxe saiu pro Super NES e pro Mega Drive. E tem uma versão dele pro 64, né? Que é o International Superstar Soccer 64. Uhum. Eu vi ele na locadora onde eu ia jogar o GoldenEye 007. Mas eu não lembro, eu acho que eu cheguei a jogar uma vez na minha vida no 64. Alguém mais jogou? Eu tive esse jogo, inclusive quando eu comprei o 64 recentemente, eu fiz questão de comprar o jogo de novo. Olha aí. Mas aí depois eu acabei tendo que vender o 64 de novo. Mas, cara, é um jogo que eu joguei muito, muito Olha mesmo. É. Eu lembro até na... Então, cara, eu lembro, se a história fosse com o 64, eu lembro que eu tinha o do 64, eu chamei um camarada pra jogar em casa, aí ganhei dele de 5-0, fácil. Cara, eu tenho um amigo que joga bem. Vamos lá na casa do cara jogar. Mano, eu tomei, acho que... Sem brincadeira, acho que eu tomei uns 14-0 do cara. Caraca, e o cara ganhou o torneio depois, não? Não, não era o torneio, foi só humilhação mesmo. Deu outro do 64 eu joguei... Também. Então, a do 64 eu tive, eu joguei bastante. Que até depois, se é outra versão, se não me engano... Eu não sei se até que a segunda versão tinha um Valderrama na capa. É o 98. Isso. É o 98. Do 64, tinha outra versão de 64? Teve três. Teve outra versão. 64, 98 e 2000. Teve três. Porra. Essa eu joguei. Juntar os três não dá um. Ah. Não, o primeiro eu joguei bastante e é honesto, cara, é legal. Assim, pra quem veio do Deluxe, cara, é muito honesto. É porque o problema dele é que depois começou a vir as levas de jogos do Play 1, até a questão de... Tipo, querendo ou não, se comprar um... O Ingro era melhor. Hã? O Ingro era melhor. Eu não vou... Eu era melhor. E aquela questão, você podia comprar CD por R$5, né? Ah, sim. A fita do 64, mesmo o pirata, ainda era caro. Era caro. Então eu lembro que eu sofria essa leva de cara, todo mundo ter... Cara, até fita de Super NES era mais caro que os CDs de Super de Play. A fita também acho que era caro, não sei se era 30, 50 reais, a pirata. É, a 30, pirata, cara. 30 na época, a 50 conto. Naquela época era um salário mínimo, cara. Quase um salário mínimo. E aí você vai comprar um CD de PlayStation por R$5, aí não, você não consegue vencer, né, cara? É, não tem como. Por mais que o jogo também é bom, mas... Aqui no Brasil não vingou por isso. No resto do mundo, que não tem problema com pirataria, porque o Wing Eleven é realmente melhor. Nas devidas proporções na época, o Wing Eleven era mais, entre aspas, real. Em 98, cara, em 98, quando bombou também esse jogo, saiu o FIFA World Cup, né, cara? Que tinha aquela música do Chumbawamba, do Play 1 também, que viralizou também. É, né? Pois é, mas aí já era outro mundo. Bem... Sim, aí viralizou e já tirou Twin um Eleven já rico, tinha, né? Vários já quando saiu esse aí. Twin Eleven já tinha o campeonato japonês 97, já tinha lançado. Já tava na versão final já. É. E que, na verdade, que é, vamos colocar então que a Konami matou o próprio jogo com outro jogo, né? É. É, com certeza, com certeza. É que não na tinha, verdade, né? É uma evolução, né, cara? Na verdade é uma evolução. Tá certo, é. Eles chegaram até a trilhar junto, cada um pra um lado, mas chega uma hora a Konami matou o International. É. Neilson, eu sei que teve uma versão para um outro console, não foi? Sim, a versão de PlayStation 1, cara. Que era, olha era, aí, que é a mesma do Deluxe, só que com várias melhorias, né? Várias melhorias. Agora temos narração mesmo do e tem vários efeitos sonoros melhores, né? Um monte de coisa melhor. E eu vou te dizer o seguinte, Neilson. Explodiu a minha cabeça quando eu fiquei sabendo há menos de um mês atrás que existia a versão de PlayStation. É, você não sabia. Eu lembro que você falou que você não sabia. Não, e na época eu joguei essa versão, porque o dono da locadora trazia muito, muito CD pirata, né, e vinha um monte de CD pirata japonês. E aí eu jogava essa versão, cara. E tinha até música de abertura, os negócios tudinho. O que eu achava massa nessa inclusive pouca pessoa, realmente poucas pessoas sabem que existe essa versão, cara. É, realmente, eu vou baixar pra jogar no meu PSP. Eu soube que teve, mas eu nunca joguei do Play 1. Eu também nunca joguei. Eu sabia sabendo disso agora. Não, soube, mas eu também nunca joguei. Eu já estou até procurando aqui pra baixar já. É, vou baixar pra jogar no meu PSP, essa porra. Tá louco. Imagina, tudo que nós jogávamos no Super NES, só que hoje em dia, hein? Hoje em dia é um dos CDs mais raros de arrumar, cara. É uma facada. É uma facada esse jogo aí, mano. É só japonês, né? É a versão Deluxe, é claro, né? É a versão Deluxe que saiu de Play 1. International Superstar Soccer Deluxe. Então agora vamos, né, falar aqui de algumas coisas legais que tinha no International Superstar Soccer, e nada melhor do que falar desses dois ícones do jogo, né? O primeiro deles que eu queria mencionar é só da versão Deluxe, que nada mais nada menos que o nosso querido cachorro, né? Nada mais divertido do que botar o código, Konami Code no jogo, e o juiz virar um cachorro. E não é só juiz, bandeirinhas também, né? Levanta a bandeirinha com a boca lá. É. Cara, como eu ri na primeira vez que eu vi isso, cara. Como eu ri, era muito engraçado. Por que inventaram isso? Teve alguma polêmica com um cachorro entrando em campo, no Japão, alguma coisinha pros caras botar isso aí? Eu não lembro agora. É zoeira, né, cara? É zoeira. Né? Era zoeira. Ó, isso no Campeonato Baiano é segunda-feira, né, cara? Sempre tem. Caraca, entra cachorro direto lá no jogo, não tô ligado, cara. Então, no jogo do Bahia direto, que esse pessoal fica zoando, que tem, acho que até é o mesmo cachorro que fica entrando, não sei a história, mas sempre tem um pessoal zoando que lá no estádio do Bahia fica entrando um cachorro. Sabia disso. Olha só, que barbaridade. Mas, assim, depois que a gente descobriu isso, era cachorro sempre, cara. Sempre tinha que botar o juiz cachorro. Era muito legal. Quem é que não gostava do juiz cachorro aí? Porque gostar, eu acho que a maioria. Não, fazer, tipo, aquela questão, não mudava a jogabilidade em nada, né? Ele só se divertia o fato de ter o cachorro, né? Ele não era mais rigoroso, não, cara? Eu achava na época, não. É mito, cara, pode ser que seja mito. Não, é mito, cara, é mito. Apesar que, só skin. Não, apesar que tem um negócio lá dos juízes que tem, né? Era Carlos, não? Acho que era Carlos, tinha um japonês e um outro, Heinz. Cada um tinha um estilo de apitar. Sério? Eu não lembro disso, cara. Pra mim, só mudava a visão, que era mais asiático, outro caucasiano e outro negro. Só. É, mas tinha um, deixava a bola rolar mais, o outro era mais... Cara, isso aí pra mim é mito, não, de não é quem mito, não. Arranjava desculpa pra perder. Não, juro pra você, cara. Ah, não, cara, nunca, todos os meus anos jogando tipo, isso aí, perdi porque surgiu você o papo esse de juiz. Que o juiz roubava mais que o outro. Não, cara, eu tô falando, cara. É falar, só perdi porque você colocou esse juiz, Flávio, fala aí, né? Não adianta falar, vem se fosse com outro juiz, isso é papo de corintiano, cara, eu que tenho que falar isso. É. Pô, tu fala, ô Floyd, já aproveitando o rabicho aí. É uma historinha curta aqui. Eu sou filho adotivo, então eu recentemente eu encontrei vários parentes biológicos. E aí eu encontrei uma prima que ela disse pra mim que ela falou assim, a gente conversando e tudo mais, e ela disse que a esposa dela, ela enfatizou bem, a esposa dela era corintiana. E aí a gente conversando, tá, e aí ela veio assim, tu não tem preconceito, né? Aí eu disse assim pra ela, aí eu ri, né, eu ri comigo, né, pô, eu, lá no Machine Cash com preconceito, eu falei assim pra ela, eu não tenho preconceito, a minha esposa é colorada. Melhor resposta. Ô Marcos, porra. Eu acho que nós sofremos da mesma coisa, sabe por causa de quê? Eu sou vascaíno, minha mulher é flamenguista, velho. Putz. Porra, então... Pô, então tu vê, cara, é a mesma coisa eu aqui. Não, a minha mulher é São Paulina, mas não liga pra futebol, então é tranquilo por enquanto. Ai, ai. E a outra personalidade famosa no mundo aí, inclusive teve uma enquete há um tempo atrás sobre qual o personagem brasileiro dos games preferido, né, dos brasileiros, e em massa, sem chance pro segundo colocado, o nosso querido... Que foi o Blanca. Não. O nosso querido Alejo. Alejo, camisa 7 da Seleção Canarinho, que foi eleito o campeão aí, o personagem mais querido dos gamers. Quem não conhece Alejo? Só o Edu. Não, conheço. Conhece nada, cara. Ué. A gente perguntou pra ti quem era o atacante da Seleção Brasileira no jogo. E o que, que ele falou, Flávio? Que não sabia. Não sabia. Mas o Ronaldo. Ué, quem que ele falou. Eu não sei quem é o... Não sei pelo... posição esses negócios, velho. Não sei pelo nome. É, mas eu lembro não do sei, pé, eu lembro não do bonequinho ideia, do quem Alejo. É o Alejo. Quem é o Alejo, então? O Alejo é o bonequinho lá, ué. É, e quem ele é na vida real? Na vida real, quem ele é? Era tudo que eu precisava saber. Na vida real, eu não conheço, não. Não conhece o jogador Alejo na vida real? Na vida real, eu não sei. Ah, ok. Então tá certo. Cara, que eu falei, só que ele não... Ele tá prestando atenção tanto que eu falei... Ô, Edu. É, ó, não tá nem aí. Edu, começa com bebê e acaba com tô. Na verdade, ele não é o Bebeto, né? É que assim, Edu, na época, a Konami não tinha os direitos autorais pra botar a imagem e o nome dos jogadores. Nem hoje tem ainda. Não, mas alguns eram os jogadores mesmo, né? Não, nenhum. E todos os nomes eram trocados. É, não, trocados não, inventados, né? Era nem trocado. Inventados, exatamente, inventados. Então, na época que o jogo saiu, claro, o Brasil tinha sido campeão do mundo, então a seleção era a de 94. E o Alejo, casualmente ou não, ele era o camisa 7 da seleção, que na época era o Bebeto. E se tu olhar o personagem de longe, bem de longe, ele é parecido com o Bebeto. Tá como todos. E do outro lado era o Gomes, que se assemelhava ao Romário. Acho que é o mais parecido. Todos era os bonecos eram iguais, né? Não tinha distinção de tamanho ou largura. Era só a cor, né? A etnia do personagem e o cabelo. É. Então, o resto era. E só alguns jogadores tinham características de cabelos bem diferentes. Assim, tipo o Valderrama. Que tinha cabeleira, o Valderrama era o Murilo, cara. O Galfano da Itália, que era o Roberto Baggio. É. O Fuerte era o Caniggia, o Capitale era o Batistuta e o Redonda era o Maradona. Não tinha o de cabelinho grisalho também na Itália, que acho que era Carbone, que era o Ravanelli, não era isso? Na Itália era o Carbone. Era. Parabéns pra vocês, cara. Eu só consigo lembrar do Alejo, que é o que importa, né? Pô, mas na seleção da... E tinha o Rui Ramos, né, do Japão. O Ferreira, cara, do Brasil, que tinha um cabelinho louro, parece o branco, não é isso? Sei lá, o branco não tinha cabelo branco. Não, mas o branco não tinha cabelo branco e amarelo, o branco tinha cabelo preto. Ah, sei lá, botaram o lourão. Mas enfim, Alejo, cara, ele era sensacional, ele era o boneco habilidoso, né, que tinha no jogo, cara. Uhum. E depois, quando veio do Deluxe, então, nossa senhora. Como eu fazia gol de bicicleta, cara. Era chapeuzinho de lambreta no goleiro e depois dava bicicleta e gol. Era sacanagem fazer isso, velho. Porra, era sacanagem fazer isso, na moral. Eu fazia isso direto, cara. Macete direto. Safadinho esse. Sim. Legal é quando dava uma de Tsubasa, né? O cara dava pra pegar na travessão. Pum! Não, sabe qual o macete mais tenso? Era o gol olímpico que fazia direto, doido. Sim, porra, que raiva. Tinha uns gols olímpicos que a tela ficava tremendo, não era isso? Ela dava uma chacoalhada. Uhum, dava bug se você curvasse demais. É. O campo era na visão isométrica. Eu não lembro, tinha facilidade mais de um lado do que do outro pra fazer gol? Eu, sinceramente, não... Se você atacar pela... Pra direita, eu acho que atacar por baixo, pra mim, era instintivo, cara. Ah, olha só. E aí, atacando da esquerda pra esquerda, eu já não gostava muito que o gol ficava meio que de costa, sim, né? Sim, é. Eu atacava por cima, pela parte de cima. Sempre atacando pela... Na minha cabeça, eu gostava mais de atacar pra esquerda. Sempre atacando pela direita de ataque. Essa. É, pelo menos comigo era assim, os macetinhos. E o Alejo... Eu acho que não era nem macete, era instintivo, né? E o Alejo fez tanto sucesso que na versão do 64, né, ele ficou careca, né, o Flávio? Aí virou o Ronaldo, virou, né? Ronaldo. O Gomes continuou sendo o Romário, e aí o Alejo pegou a 9, ficou careca e virou o Ronaldo. Olha só, que legal. E aí, depois, quando finalmente a Konami conseguiu os direitos dos jogadores, começou a botar um nome verdadeiro e coisa e tal, enfim. Não, ainda teve, né? Não, teve ainda botar disfarçado, pelo menos, por exemplo, era Romarid, em vez de ser Romário, entendeu? Né, tudo bem, mas aí eu tô falando já nas versões atuais, onde já tinha os direitos e tal, enfim. Aí, recentemente, o PES, eu acho que foi em 2012, eles botaram o Alejo pra jogar no time inicial lá da Master League, né? É, da Master League, né? Que foi uma homenagem legal, né? Eu achei bem interessante. Não, tá certo que ele é uma bosta, não, né? Não, que isso. Porque, tipo, aquele time inicial mesmo. Não, olha, aquele time inicial. Esse que eles colocou naquele lugar, aquele Castor, que é aquele time bem bosta, que é pra você iniciar e fazer as trocas. É. Eu acho que o Alejo vem sinistrão. Não sei quando eu joguei, não sei se eu fui no 2016, por aí, eu acho. Eu comecei a jogar esses dias o PES 13 do 3DS, que acho que foi o último Caraca. Que saiu. Caraca! É, porque já vai jogar no trenzão, era o que tinha, né? Não, aí... Aqui, ó, no 2000, não sei se é 2016, ele tá com um overall de 88, cara. Cara, é sinistro. É, então, ele... eu sei que, pelo menos no 2013, na Master League, que eu tô começando, acho que eu tô com as 6, 7 partidas, é aquele time bem inicial, bem ruinzinho. Não, ele, quando você começa a Master League, se você ir lá pegar ele, você consegue. Só que ele é um dos melhores jogadores, porque ele tá velho, ele tá com 33 anos. Uhum. Você vai pegar ele, só que o único mal dele, que ele o chute, os negócios, tudo dele é bom. A única coisa é que ele não dura em campo. Não. Ele é jogador de você botar em segundo tempo. Mas aí tem um macete, cara, que é você... Se você não começar com o time da Master League, no ano seguinte ele vem na sua base. De vez em, acho que aparece na sua base. Pra tu contratar com 17 sim. anos e fazer a evolução dele até virar o mito. Uma coisa que eu lembrei do International Superstar Soccer, ou Deluxe lá. Vocês lembram quando o cara tava cansado do jeito que ele corria em campo? Pô, ele ficava morto. Parecia um zumbi andando rápido. Isso, tava lembra? Morto, não conseguia fazer nada. Ele andava assim, todo molengão, assim, botava a mão no joelho, É, ele ficava com a mão no joelho, cansado, é. Cara, é muito legal. Então, pra quem não assimilou aí, eu não sabia, eu vou dizer isso porque eu acho que eu demorei muito tempo pra descobrir que o Win Eleven é a evolução do International Superstar Soccer pro PlayStation. Então, esse é um antecessor do Win Eleven. Uhum. E eu não sabia, cara. Eu demorei muito tempo pra saber. E eu não sei por quê, porque eu sabia que era da Konami também, mas eu não liguei os pontos que era uma evolução do mesmo jogo. No PlayStation saiu o Internet Superstar Soccer Pro 98, que já era no molde do Winning Eleven, já, o Winning Eleven 3, se eu não me engano. Não. Era o Valderrama. Sim, não, mas eu tô falando o Winning Eleven 1, o primeiro lá do PlayStation. Não tô falando dos outros lá na frente, entendeu? O primeiro. Eu joguei o primeiro, aquele que tinha fotinho dos jogadores na tela, do lado do nome embaixo. Eu comecei no... Tudo que eu jogava no Japão na época. Eu comecei no 3, no Campeonato Japonês de 97. Eu comecei no 1, Campeonato J-League do 1. Porra. O Win Eleven 1. Cara, Jesus. Era bem... Jesus! Cara, é a mesma coisa que tu dirigir carro automático e depois voltar pro manual. Quem já fez isso sabe. Como eu nunca fiz, eu fico só pelo relato das pessoas que fizeram. Eu acho que é porque questão do costume também, né, mano? Não, e a jogabilidade, Nilson. A jogabilidade é muito ruim. Muito ruim. E não é questão de costume. Não é costume porque a gente jogou muito essa porra. Jogamos demais essa porra. E sempre foi ruim. Não, eu tô falando da questão do carro lá. Ah, tá. Não, sim, o carro sim. Sim, o carro sim. O jogo, mas a jogabilidade do Eleven 1 era terrível. Terrível. E era a evolução do Internet Superstar Soccer. É porque tava começando a fazer jogo, né? É porque tava começando a fazer jogo em 3D, né, cara? Tava começando. Mas é isso aí. International Superstar Soccer Deluxe. Certo, pessoal, eu acho que falamos aqui muita coisa sobre o nosso querido International Superstar Soccer. E vamos agora, né, às despedidas e às considerações finais. Eduardo! Cara, eu não sou de jogar futebol, é um tipo de jogo que eu não gosto. Mas se dependesse de mim pra recomendar um jogo de futebol, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria o International Superstar Soccer pra pessoa pegar um emulador, onde for, lá no, hoje pode emular em qualquer lugar, né, velho? Super Nintendo, você emula até no telefone. Então... Micro-ondas, é, torradeira. Até a pia emula o Super Nintendo já. Então pega, baixa a ROM lá, faz como for, joga, que é divertido, dá pra divertir bastante. E se for pegar a versão deluxe, ainda faz o código Konami lá pra jogar com o juiz cachorro, que fica mais divertido aí. Avisa que é no controle 2, hein, senão não pega. É. Pô, tem essa, é realmente, é, né, cara? Pô, controle 2, é. Dois, é verdade. Então é verdade. Faz aí o código Konami no controle 2. Pra quem é não lembra, aí, se chutava a bola na bandeirinha, a bandeirinha ficava girando e caía de volta no mesmo lugar. Dava pra acertar a bolada no juiz também, você lembra? Dava carrinho no juiz também. Tinha isso, não lembrava agora. Tinha. Era. Tinha umas zoeiras pra fazer. Não, não dava não, né, Flávio? Isso aí é no... No Deluxe. Qual é o nome daquele que a gente tava jogando? Super Sidekick. Super Sidekick que dá. Isso, no Super Sidekick, né? No Super Soccer não dava pra dar carrinho no jogo. Ah, não, acho que não dava não. Eu acho que não. É. Ou era só bolada? Acho que... Eu acho que dava. Acho que não dava não. Ah, eu não lembro. Enfim. Enfim, é isso aí. Nelson. Internacional Superstar Soccer, pra época, foi um dos melhores jogos de futebol, né, cara? Galera na locadora jogar. Tinha dia que eu chegava na locadora, só via a tela, 6-7 telas de televisão. Tudo verde. Só olhar e falar, caraca. Tipo assim, eu gosto, mas olhar e falar, pô, os caras não sabem jogar outra coisa, não. É, realmente. E joava, chegava até porque joava, cara. É, e uma coisa que a gente não falou, Nilson, que tu falou agora sobre isso daí, um dos upgrades do Deluxe é que tinha estações e climas diferentes, né? Tinha chuva, tinha neve. Jogar na neve era uma merda. Era uma terrível, detestável. Pois é, rapaz, é um jogo que, se não fosse ele, não existiam os pés novos, né? Os jogos novos de futebol aí. Galera que não sabe, né, cara? É um jogo que... marcou a geração até hoje, né, cara? Legal ainda de jogar. É claro, eu não jogo com tanta frequência, eu prefiro jogar os futebols mais real, igual PES. Eu nunca curti FIFA, mas fica aí pra galera aí, quem nunca jogou, jogue, e quem jogou, joga de novo, que é massa jogar de dois até hoje. Flávio! Fala! Não, e agora eu... relembrar o Internet Superstar Soccer e a choradeira que eu tinha quando eu jogava o primeiro. Foi demais. Caraca. E vou baixar agora o de PS1 pra ver como é que é, né? E dou essa dica aí pro pessoal. Quem não jogou, joga. Ou joga essa nova versão aí do PS1 pra ver se é bom. Nova? É a memory card. Nova pra mim. Versão? Nova pra mim, pô. Pra mim também. Depois passa o link lá. Nilson. Você sabe se essa versão de Play 1 tem memory card ou ainda esses passwords malditos? Dá pra salvar, mas tem os passwords também. Só que o único contra que eu tenho da versão de PlayStation 1, cara, é as porcarias dos load, né, cara? É uma mudiça. Ah, isso, eu tinha esquecido disso, cara. Puta merda. Play 1 tem uns loads satânicos. Ah, realidade. Eu tinha até esquecido disso daí, cara. Agora eu tô imaginando, o juiz apita a falta, o load até o cara carregar pra cobrar a falta. Puta que pariu. Não, não tem isso aí, não. É entre os jogos, cara. É entre os jogos. aí que é caraca, pior. Perdi a vontade total, a vontade que eu tinha. Ai, ai, ai. Mas fica aí a dica, quem não jogou, joga. E quem jogou, relembra que o jogo é bonzinho de jogar até hoje. Floyd, gostaria de te agradecer, cara, por mais uma vez tentar aí acabar com o Machine Cast. Esperamos que dessa vez eu consiga, hein? Esperamos que tu não consiga, alguns esperam que sim, outros que não. Enfim, fica aí a torcida, né? E... opa. Obrigado, espero que tu possa participar outras vezes aí, que sempre é muito divertido. Opa, eu que agradeço o convite, né, cara? Quero vocês lá, a gente vai ter que organizar uma pauta pra vocês irem lá no Ultracombo. Com certeza, fazer um outro episódio 10. Não é não, Chiglo? Certeza. Não, mas é sempre uma honra remake, levar com vocês. Fazer um remake. Fazer um remake do mesmo tema ainda, como a gente tá pensando hoje no de Fatal Fury. Ô, louco! Eu fiz um remake desse tema aí pro um outro podcast há pouco tempo aí. Olha aí. Mas eu espero ter contribuído aí pra pauta aqui, cara. É, International Superstar Soccer moldou o futebol nos videogames. Acho que é o melhor jogo de futebol pra mim das áreas dos videogames, o que eu mais joguei, o que eu mais me diverti. Com certeza, e... eu acho que todos nós. É, nesse critério, cara, de diversão, é ele, depois vem o Winning Eleven do Play 1, porque depois que o negócio ficou mais simulador, eu dei uma afastada, né? Mas eu acho que aí virou mais, digamos assim, um pouco mais profissional, o pessoal jogava mesmo pra ganhar. Isso, é mais simulador, cara, querendo ou não, já... cara, era 4 ou 5 botões antigamente, hoje tem... É você ter que apertar um botão L1 com quadrado... Não, hoje é uma hora de preparação pra começar a partida. Isso, então, acho que assim, ficou mais, mais próximo do que é real, mais nível tipo de simulação. Até um lado que eu acho que o FIFA sempre foi mais do que o PES. Aí hoje o PES tá um pouco por trás disso, porque o FIFA já tá nessa de simulação há muitos anos, né? Minha opinião. Se engana tu, porque os novos PES são excelentes, cara. Não, então, eu não sei porque eu não joguei, mas então. o último que eu joguei, acho que a PSN deu PES 2014, e pior, acho que eu joguei um FIFA, acho que 2013, cara, porque esse negócio de simulação ser perfeito ali, ser controle do passe, força, pra mim já não, eu sou mais arcade, cara, então tipo, cara, sim. A parte dona ali, tipo, Super Sidekicks, International Superstar Soccer, é onde que eu acho que eu me divirto mais, né? Sim, um outro jogo de futebol que é a total arcade é aquele do Virtual Striker, eu acho que é do Dreamcast. Sim, sim. Que tu fazia então. Um macetinho lá que botava uma tartaruga no gol, tinha uns mexicanos no campo. Cara, esse jogo era muito divertido, não, esse jogo, cara do céu. Tem pro console e tinha pra fliperama também. Sim. Tinha pra fliperama. Cara, é muito divertido esse jogo. Total arcade, o Floyd. Olha, vou atrás desse, que eu não lembro não, cara. Aí. Então, eu gosto de jogo de esporte nessa linha mais, tipo, galhofa, mais arcade, tipo, NBA Jam, se for o NFL Blitz, nada tipo... FIFA Street. Total, FIFA Street, essas paradas mesmo. E esses jogos de futebol hoje, assim, se for pra jogar, eu jogo, eu não sou bom, consigo me divertir. Mas, cara, no International, nos jogos que a gente falou mesmo aqui o cast inteiro, era onde eu me diverti muito mais, tanto sozinho quanto com amigo. É como até, tipo, o início da minha adolescência eu era filho único, então a maioria do tempo foi só, mas não importava, eu me divertia do mesmo jeito, anotando aquele monte de passwords. Cara, só de lembrar, eu olhando aqui as coisas pro cast, caramba, dá vontade de sentar ali e ficar... jogando horas e horas e anotando na caneta o password, mas aí você pode dar um save state no PC e resolve, né? Ah. Você desiste no segundo password, cara, que não dá não. Olha o penoso do save state aí, ó, Marcos, aí, ó. É, fazer o quê, né? Não, cara, aí nessa hora é recurso, cara, que anotar aquele monte de password é difícil. E eu venho de dois podcasts, né? Primeiramente o Ultra Combo Podcast, onde o Team Blue já esteve lá. A gente falou de Fatal Fury. Até falei no último cast que eu participei. Melhor aqui, podcast, né? Melhor episódio do Ultra Combo Podcast. Porque eu mal consegui participar por problema de internet, né? Mas o cara. Eu que tenho a fama de acabar com o podcast, eu quase fico fora do meu por causa do Team Blue. Olha aí. E eu venho lá do Ultra Combo Podcast, você pode encontrar a gente no ultracombopodcast.com.br, onde a gente fala de jogos novos, jogos velhos. A gente não é lá aquele podcast técnico, mas a gente se diverte bastante falando de jogos. E também faço parte do Fermata Podcast, que é um podcast de música, junto com o Leandro, com o Léo Oliveira. E lá onde a gente fala de qualquer tipo de música, a gente tem umas pautas mais bagunçadas, como o episódio 50, a gente fez um game show a lá Los Ticos. E a gente também tem uns podcasts mais conceituais ali, pega uma história de algum instrumento ou de algum ritmo, que a gente tá lá no portal... Fermata, que é uma grande frustração do Floyd, porque ele tentou terminou com um portal, mas não conseguiu terminar com o podcast. E acabei sendo convidado pro cast. Olha aí. E nós estamos lá no Fermata Podcast, Fermata Pod? Nossa, eu não lembro o site, cara, eu gravei a leitura de e-mails ontem. Tá no post. É fermatapod.com.br, gente. Isso aí. E escuta a gente lá, tem outros podcasts, tem o Ergo, tem os Fermata Tracks, que são podcasts menores. Tem podcast pra tudo que é gosto ali, pra quem gosta de música. E obrigado novamente. Então, pessoal, muito obrigado por terem nos ouvido aí até agora. Espero que vocês tenham gostado desse cast sobre esse joguinho nostálgico e muito nostálgico. Lembranças, lembranças lindas e maravilhosas sobre o joguinho, né? Eu joguei muito com os meus amigos. Fiquem aí agora com os off-topics e eu pergunto pro Edu. Edu, será, Edu, que vai ter leitura de e-mails e comentários? Espero que sim, cara. Espero que sim. Certo, então, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô, eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast. Estou muito feliz aqui por dois motivos. Primeiro, temos e-mails para ler e segundo, Tim Blue tá aqui comigo. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Edu, como é que tá? E aí, Tim Blue, tranquilo como um grilo? Tranquilo, mais tranquilo que água de poço. Opa! Então, gente, temos aqui e-mails pra gente ler. E vamos começar aqui pelo e-mail do Guilherme Alves, que é o famoso palestrinha lá do grupo do Telegram, que mandou pra gente aqui o seguinte, sobre o episódio 100. Olá! Olá! Né? Olá, senhoras e senhores da velha máquina. Veio por este portador falar sobre esse podcast que mal conheço e considero pacas. Só não sei quem é a senhora do MachineCast, deve ser eu. Vai saber, né? Né? Meu nome é Guilherme e para começar vamos do começo, não é mesmo? É, o melhor ponto para começar. Estava eu todo pomposo no grupo do Chorume após ser banido de dois grupos do Telegram. E vi que lá era um lugar bom para descobrir novos podcasts. E na hora que ele falou isso pra gente, quando ele entrou no grupo, a gente não sabia por quê. Hoje a gente entende. Hoje a gente entende, é. Então pergunto quem conhece uns podcasts legais e que tenha grupo no Telegram. Então chega nosso querido e falecido Nathan Noel falar do MachineCast. Olha, cara, foi o Nathan que indicou pro palestrinha. É, só não acho que foi no grupo do Chorume, porque o Nathan não entra no Chorume. É, lá não só é, maiores de 18. Pois é, cara. Onde será que ele conseguiu? Vai ver, o Nathan tá infiltrado, né? Mentiu vai, a idade. Vai ver. E passa o arroba do grupo. Entro lá e nosso querido Dudu Filhote me recebe de braços abertos. Ai, meu Deus, que delícia. Se ele tivesse dito ai, que delícia antes, teria mais coisas abertas. Né, cara? Bom, após eu conhecer a maioria dos hosters, eu vou ver o podcast. Fui ver o primeiro que eu vi, foi o Cast of Tretas, que tem o Zop e o Ganso. Olha, começou pelo Cast of Tretas, extinto. Sim. É parecido. Já de primeira vi a qualidade da capa que no começo sempre me impressionara no passado. Após ouvir pela primeira vez, fiquei um bom tempo a ouvir o podcast. Um receio estranho do novo, sei lá. Mas só sei que depois de me motivarem muito e uma moça me ameaçar de ban no grupo, fui ouvir. Quem ameaçou ele, cara? Sei lá, não tem administradora no grupo, mas ok. É uma moça. É, pois é. Então, tem a Fabi, tem a Pri... Mas ninguém é administradora, não existem administradoras, né? Né? Ok. Não lembro de ninguém ameaçar ele, não, mas tudo bem. Mas fez bem, fez bem. Fez bem, é. Divulgando a palavra do Machine. Inclusive, incentivamos vocês aí do grupo, eu de outros grupos, até melhor de outros grupos, ameacem as pessoas pra ouvir Machine, senão... É, justamente, criem o caos nos grupos. E o primeiro que eu vi, continuando aqui, E o primeiro que eu vi foi o de lembranças, acho. Foi bem legal, pela primeira vez eu vi a rivalidade de Timbu com o Dudu. E tudo mais, e nesse episódio depois foram altos banhos ao som de risadas do Timbu. Essas risadas estão famosas. Bom, foi isso e parabéns pelos 100 episódios. E por favor, não acaba com o podcast. Eu sei que um dia vai ter R$2 no mínimo no Padrim. Olha aí, olha, rapaz, R$2 já tá ótimo. Nossa. Já é sucesso. E a gente também recebeu aqui um e-mail. Não, acabou não. Ah, não acabou? Tem mais um finalzinho aqui. Caraca! Ó. E façam recompensas legais, como um Discord que dá pra fazer várias coisinhas. Vida longa, velha máquina e Billy. Não sei por que o Billy não. Será que é a época do Beard? Eu acho que era Bill que ele quis dizer, mas ok. E sim, Discord aí, podemos marcar uma hora, não tem problema nenhum. Fazer um Discord com os ouvintes aí. O problema é que ninguém vai. E a gente também recebeu um e-mail do Roberto Monteiro de Castro, filho da mãe. Ah, não, é só filho. Olha aí. E ele diz o seguinte: e aí, machineiros? Obviamente eu não estive junto nesses 100 podcasts, mas de qualquer forma, parabéns a todos. Que venham sim mais 100 podcasts e que cada vez mais vocês recebam o reconhecimento merecido. Grande abraço, nos vemos no Telegram. Roberto Monteiro. O Roberto que diz que ouviu o primeiro episódio do Machine, acompanhou durante uns 15, depois parou e agora voltou aí. Na volta no 87, parece que ele voltou a ouvir. E eu tô esperando aquela maratona maneira, né? Sabe como é que é? Diga-se de passagem, parece que ele voltou a ouvir hoje na data de gravação desse leitura de e-mails. Não, já faz tempo, não. Já faz tempo. Mas ele voltou pro grupo hoje, né? Não, o grupo ele nunca tinha entrado no grupo. Ah, tudo bem. Então, sim, ele ouviu lá no começo. No começo a gente nem tinha grupo. Nem tinha grupo. A gente fez grupo no Telegram, eu acho, no episódio 50 e poucos. Verdade. É. Seja muito bem-vindo aí, Roberto Monteiro, ao grupinho mais tretado do Telegram. É, não é o mais tretado, mas o pessoal dali sai pra fazer umas tretinhas em outros. É. Espero que o pessoal tenha curtido aí, Edu, o cast, tenha curtido o site novo, o modelo das artes novas, porque dá trabalho aí, pra fazer, espero que o pessoal comente o que achou. A arte que ficou muito bacana, tá lá cheia das referências. Vai lá no site, lá nos comentários, ou então no grupo lá do Telegram, diga lá as referências que você conseguiu encontrar na arte, que vai ser super bacana. E pra quem tá no celular e tá com dificuldade de ver o site, lá no final, entra no site pelo celular e vai ter opção, ele vai estar na versão mobile, né, mobile. Bota lá embaixo e troca pra versão desktop. Vai ficar melhor de visualizar, vai ficar sensacional, aí vocês vão conseguir ver. É porque, infelizmente, o tema do site não tem como trocar, né? Então, ele não é customizável e custa caro pra burro, e se custa uns 90 temers pra comprar um tema novo. Então, custa 90 temers com fórum privilegiado, então, imagina, né? Haja grana, né? Aí, ó, se o nosso padrinho render 90 temers por ano... Aí quem sabe? Ai, ai, ai. Olá, machineiros, grandes castes, passageiros da velha máquina, meu querido amigo Tim Blue. Sou eu, Maverick, saído lá dos confins do Omega Cast e agora também no Hype do Omega. Desculpe, Tim Blue, aproveitei e fiz um jabá, tá? Bem, gente, estou aqui para pedir perdão a vocês. Me perdoem. Foi um equívoco sem perdão, inenarrável. Mas infelizmente eu estava tão enrolado, gente, mas tão enrolado que eu acabei não conseguindo enviar um áudio para vocês, parabenizando vocês por esse dia, por essa conquista maravilhosa que foi o 100º programa. Eu espero que o DeLorean continue viajando por mais 100, 200, 300, 1000 programas. Vou estar sempre aqui, tá? Porque ouvir vocês é muito bom. E eu já tive o prazer de participar do Machine Cast. Então, para mim, é inenarrável poder parabenizar vocês, tá? que venham muitos e muitos e muitos e muitos e muitos programas mesmo. E Team Blue, galera, continuem mantendo esse capacitor de fluxo ao máximo, hein? Porque sem a máquina do tempo, sem o Machine Cast, a podosfera não será a mesma nunca. Então, por gentileza, não acabem de novo, porque senão eu vou ficar muito chateado e vou encher o saco de vocês até vocês voltarem. Um beijo no coração de vocês, um abraço e um ômega praço. E eu queria mandar mais um recadinho, Edu. Queria recomendar um podcast. Olha só, a gente recomenda um podcast. Como é difícil a gente fazer isso aqui na leitura de e-mails. Eu queria recomendar o Pílulas de Beleza lá da Fabiana, lá. Pessoal, a querida Fabi. Peço que vocês ouçam o podcast dela, uma pirulazinha lá com dicas de beleza. Se você aí que gosta de ficar bonitão, quer ficar com o cabelo igual do Neymar, ouve lá, que a Fabi dá dicas maravilhosas lá de beleza, ok? Ou se quiser ficar com cabelo igual o meu também, assim, ó, belos cachos longos. Não, mas também, é pra ficar bonito. Fabi. É pra ficar bonito, Edu, tu não entendeu? É dicas de beleza. Uai, rapaz, agora que eu sigo as dicas da Fabi, eu tô bonitão. Ah, só se for agora, então. É isso, abraço, gente. Então é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham curtido muito. Nos vemos no próximo cast. Valeu! Tchau! Off Topic. E aí, ô Nilson, fala pra mim o que tu achou lá do Edu jogando 97. Melhor ele jogar o Mickey de chavinha mesmo. Puta merda. E isso não que sabe... no off, ele perdeu umas 300 partidas só com um personagem, pra mim. Nossa. Velho, eu tava com uma configuração meio ruim do controle. Não, agora é 300 O negócio mesmo é que tinha muito tempo que eu não jogava, velho. Aí eu joguei duas partidas antes de jogar com o Team Blue. Aí eu falei, beleza, eu lembro mais ou menos como é que joga. Dá pra jogar com o Team Blue pra testar. Aí eu falei com o Team Blue, vamos testar o Fight Cage. Não, beleza, tá hora, beleza, não sei o que e tal. Eu pensei assim, pô, beleza, dá pra testar com o Team Blue, não vou passar tanta vergonha, pelo menos. Eu ainda lembro uma coisa ou outra, né? Aí o Team Blue jogou umas três partidas. E aí, Edu, tá funcionando? Tá beleza? Tá, não, então vamos gravar. Eu, o quê? Não, então vamos gravar. Eu, não vou gravar, não vai. Não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ó, era só testar, não. Vai mas gravar. Não foi contra mim, foi contra o Flávio. Uai, mas se eu soubesse que ia gravar, essas uma hora que eu fiquei aqui, que eu só joguei duas partidinhas pra ver se o jogo tava funcionando, eu tinha ficado jogando. Ah, e outra, hein? E na outra, hora hein? Que eu fui jogar contra o Flávio, eu só lembrava de um especial do Kyo, não lembrava. Aí depois de eu sou obrigado a ficar ouvindo que eu não jogo tão bem, porque eu deixo os caras meio que ganhar, Nilson, pra alongar um pouquinho mais o vídeo, entendeu? E aí os caras ficam me enchendo o saco no grupo. Ah, que ódio. Aí eu já mandei pro maluco lá, instala essa porra. Não, vou te mostrar. Só. Beleza. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos começar aqui a falar sobre o nosso joguinho de futebol. Porém, antes, eu gostaria... Vou refazer essa parte, mas antes eu preciso combinar uma coisa com vocês. Seguinte, esse jogo vai sair... Esse cast vai sair na segunda-feira. E o jogo do Brasil vai ser quando? Terça. Sexta. E depois, terça-feira, se passar. Não, sexta. Tá, vai ser na sexta. Como vai ser na sexta, a gente não sabe se o Brasil ganhou ou perdeu pra Bélgica. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer duas introduções. A primeira, que o Brasil ganhou, e a segunda, que o Brasil perdeu, ok? Muito bem. Isso no off-top vai ficar show de bola. Como eu vou editar isso... Sim, vai ficar no off-top. Como eu vou editar isso no sábado, aí eu coloco o que aconteceu na sexta, né? No caso, se ganhou, a gente fala que ganhou. E aí lá no off-top fica tudo. Pro pessoal ver que foi sacanagem. Ei, bota nada no off-top, não. Deixa a gente como mandinar mesmo, que acerta. Vou falando, não, foi uma 0-2, 0-3, 0-4, 0-4. Aí tu bota o que for, que acerta. Vamos lá. E felizmente, na sexta-feira, o Brasil passou para a semifinal ganhando da Bélgica. Olha aí vocês. foi espetacular. Menino Neymar arrebentou no jogo. Não, não acha, o Floyd? Porra, meu. Mais do que Neymar, cara. O que é o Brasil sem Coutinho, cara? Foi demais, cara. Jogou joga muito. Demais, não, não. Cara. Foi, Nilson. O que tu achou do jogo, Nilson? É, e o William resolveu jogar, né? É. Finalmente, né? Obrigado. Eu tento, faço o meu melhor, Jesus, cara. Gabriel Jesus desencantou, né? Gabriel Jesus desencantou nessa, né? Até que enfim fez o primeiro voltou, gol. Jesus voltou, né? Salvou a gente. É. Edu, o Edu não assistiu o jogo, mas o que tu achou do jogo, Edu? Uai, foi bom porque eu saí mais cedo do serviço, né? Teve bom, teve um lado positivo. Ok. Cada um tem seus motivos pra torcer, né? Justo. Com certeza. Aquele negócio, você pode jogar, se chegar algum cliente, você para. Eita, opa. Eita, É a Manu. Aí, tipo... Porra, 300 anos já gravando podcast e a Manu não sabe que essa hora ele tá gravando. Pô, pior que não, é 011. É aqueles telefones 011 que você atende e desliga, não fala nada e desliga. Ah, sim. Eu achei que era a única pessoa do mundo que passava por isso. É só pagar os caras direitinho que eles param de ligar, pô. Não, devo, não pago, nego enquanto puder. Segue. Então, aí no meu... Primeiro vou mostrar a vocês como é que fala. Sim. O jeito que fala, olha lá. Sim. É o... Como é que é? Jiquio? Jiquio, né? Jiquio. Jiquio Ara... Cara, tá me dando doideira, mano. Wardo, saca... Flávio, fica quieto aí, falando, não atrapalha o gênio. Não, velho, não. É, pai, pra falar isso tudo, maluco, olha o tamanho do... Que isso, cara? Vai lá. Eu até vou bater, peraí. Até vou bater a foto e vou botar pra vocês. Né? Vou aproveitar aqui. Tá aqui e as crianças que participaram também tá na foto? Ai, tô brincando. Não, isso aí tá lá no meu Facebook, pode olhar lá. Quem participou. Tem vídeo gravado, só não tem, é que tá numa fita cassete, então não tem como botar na pra no YouTube. Só um pouquinho que a porra do meu celular desligou. Eu vou contar tem, só que você vai ter muito mostrar. Trabalho. Tem, é. Você vai ter que arrumar a placa de captura de vídeo, capturar o vídeo, converter. Ah, eu tinha comprado uma dessa uma vez, cara. É... Só que o vídeo cassete não ajudava em nada, cara. Era uma bosta. Aí nunca ficava decente. Pra ter a placa de captura, tu tem que ter o vídeo cassete. Não tem vídeo cassete. Ué, outro detalhe, né? Eu achei que você tinha. Por você ter a fita VHS, eu imaginei que você tinha. Que você é do Machine Cast, cara. É? Você tem um cast de viagem no tempo, não consegue voltar ali, pegar um vídeo cassete. Porra, né? Eu posso voltar, então, se for assim, eu posso voltar no dia do torneio e gravar o torneio com o meu celular, porra. Por favor, então. Por favor, cara. Não, porque você gravar pelo amor celular, de você pode causar... Eu não queria exigir muito de você, mas já que você tá querendo... Gravar com o celular, cara. E aquelas câmeras espiã que filma até em 4K em HD, pô. Bota a câmerazinha no bolso. Só que você vai encontrar com você mesmo, cara. Você pode destruir o tempo se você fizer isso. É, né? Porra. Tá certo. Melhor evitar. Óculos e com bigode, pô. Ninguém desconfia. Aquele óculos com aquele nariz e bigode, pronto, já foi. Aí, ó, tá lá no grupo do Machine no Telegram. Postei lá. É. Maldito. A saga do Crimson começa em qual? No 13? No 2003. De 2003. Do Crimson. A saga de quem? No 2003. Do Ash Crimson. Nossa senhora. Começa em 2003 e termina em 2014, acho. É do nada contra os viados, não, mas aquele personagem é ridículo, mano. Mas ele não é viado. Eu de qual que é daquele personagem, velho? Ele é andrógeno. É, andrógeno, a gente sabe que não é viado. É, 17, 18, 16, andrógeno. Na verdade, o andrógeno é aquele que Edu, o andrógeno é aquele que fica em cima do muro. Quer, mas não quer, entendeu? É aquele que não saiu ainda tá do armário. Tá querendo ensinar o Edu? Edu sabe tudo de andrógeno, rapaz. O Edu deu uma aula no episódio 23. Aí, Edu, aí não deixava não, hein? Ué? Mas não foi, Edu? Não foi, Flávio? Foi, não foi, Flavinho? Foi. Oi. Oi. ele deu uma aula no cast de crossover também, que ele jogou essa... Mas foi essa... nesse... Então, 98, né? Não, eu tô falando que ele deu uma aula de andrógeno no cast de crossover, lembra? Crossover, aham. E o Nilson querendo ensinar ele, querendo explicar pra ele o que é um andrógeno. Tá de sacanagem, cara. Tô zoando, velho. Daqui a pouco, só falta que daqui a pouco o Edu queira te ensinar a falar japonês também, aí tu vai achar ruim. É, ruim. Eu não sei falar japonês. Eu tento falar. Ah, e daqui a pouco vai querer ensinar o Flavinho a servir café. Né? Vai querer me ensinar a editar. Não. Ah, isso aí também não. Não sei editar nem meus vídeos, ainda mais editar isso aí. tô sim, estão me ouvindo, beleza? Estamos ouvindo, beleza. Beleza. Claro, o pessoal tava querendo saber se era podcast que ia gravar ou não. Eu disse que, não é dos melhores, mas... Ah... Participou de podcast, né? Já participou, já né? Já que eu não acabei nas três primeiras tentativas, eu vou tentar agora, né? Vamos tentar agora pra ver se acaba com essa merda de uma vez. Vê se acaba. Vai que acabou a imunidade do Machine. Vai. Tu quer ter o computador invadido, tu bota a Hamash. Não vai encontrar nada. Vazar, cara. Não vai encontrar nem nude. É, tu que pensa? Peguei vários nudes teu e da Manu esses dias aí. Só faltou botar na rede. Porra! Só faltou botar na rede. Nem tem. Do Edu e o Rodrigo, então, inocente. Nossa senhora. Ah, mas esses eu guardei pra uso pessoal. Esses eu mandei de boas. Nem caiu na net, foi o Edu que mandou mesmo. Não, nem que eu estranhei que apareceu dentro do meu computador. Não, mas teve uma atriz, aquela Kylie Cuoco lá que fez o Big Bang Theory, ela ficou sabendo que vazou as fotos dela, ela foi lá e terminou de postar o resto, cara. Tá bom? Ela falou, então beleza, ó, já que vazou, toma pega mais. Aí, tem mais algumas aqui. É, ué. Forte bomba! Tirou! Que lindo! Saque de goleiro! Ronaldinho Soccer 97! Vixe, Maria. Mas, hein, ô Floyd? Oi. Agora a gente vai lá escutar o jogo velho, né? Pra ver o que é que então, não escutei ainda, cara. Eu falei, mano... Não, eu também não. Falei, eu vou escutar não pra... ser influenciado, porque senão eu vou falar a mesma coisa. Vou baixar coisa. Agora pra escutar lá. Tá no feed aqui. Inclusive, pros ouvintes que estiverem ouvindo aqui o Off Topic agora, recomendo que vocês vão lá no jogo velho e ouçam o episódio sobre o Internet Superstar Soccer. Que, no dia que eu convidei o Floyd pra participar... Sim. Floyd. Eles fizeram, A gente ficou de cara, porque... Porra, né? Eu mandei, tá eu perguntei pro Timbu, e aí, Timbu, tá de pé? Porque acabou de sair, cara. Acabou de sair. Eu fazia 5 minutos que eu tinha convidado o Floyd pra participar do cast, e aí o Caio largou lá no grupo o jabá do Internet Superstar Soccer. Isso é, com certeza, o estagiário que Eu acho que é o estagiário, cara, porque isso não acontecia antes, não, né, Edu? Não, Edu perdeu a... Jamais aconteceu, O Edu perdeu a guerra, tá querendo sabotar o cast. Não. Vamos jogar o jogo velho, hein? Flávio me trouxe uma outra visão. Tem alguém infiltrado dentro do cast passando as pautas aí, Quem foi que perdeu a guerra de roxo? Quem foi? Quem que é o membro novo que tá aqui agora e desde quando? Isso nunca aconteceu antes. Mas agora aí, é que o membro novo aí, tá aí que começou. Mas a aí quer dizer que o Edu esperou aparecer um membro novo pra ser o primeiro suspeito pra agir contra o tem essa. Uai, agora tá agora, agora é todo agora mundo. O Flávio Almodóvar. Mas e se for, o próprio dono do podcast que tá fazendo isso pra acabar com o podcast, pra ele parar de editar e se incomodar com essa porra? Por que que ele insiste em ficar convidando o Floyd toda hora pra gravar? Olha aí. Tá querendo acabar com o cast, cara. Pode ser também, né, Onísio? Não acha? É, pois. Temos um... Temos um... Um espião duplo que nega aí, água aí, cara. Tem um espião duplo aí. A gente duplo. A gente duplo. É um caster duplo. Mas eu vou lá, vou baixar agora pra amanhã durante o dia ouvir pra ver. Cara, foi incrível. Lá, não, foi incrível. Na hora que acabou de falar, o quê? Não tem como isso, não. Não, e pior, em minha defesa, pra falar que foi o convidado, o Team Blue me chamou, não ia dar tempo de eu falar pro Caio, ele gravar, editar. É. Mas assim, tirando a parte da zoeira, essa zoeira da cópia e plágio e tal, que absolutamente não tem nada a ver, inclusive a gente bebe da mesma fonte, que é a nostalgia, tanto o Caio, o pessoal do Fliperama de Boteco lá também faz episódios nostálgicos e coisa e tal, principalmente dos games, né? Porque a pegada deles é outra. Não tem a ver com a nossa. Então, eu gosto desse tipo de coisa, porque é mais conteúdo diferente e com certeza a gente vai lá ouvir e vai ouvir alguma coisa que a gente ou esqueceu, ou não sabia, ou qualquer coisa do tipo. Sempre tem. O episódio de Sonic do Machine Cast. Dois dias depois saiu o Ultra Combo. Sim. E é assim, querendo ou não, um complementou o outro, porque foi falado muita coisa no Machine que a gente não sabia e teve coisas lá que vocês não falaram. Então, dá pra escutar exatamente, os dois, cara. Exatamente. Ninguém é dono da verdade e esses universos são gigantes, cara. Tem sempre opiniões divertidas aí, sim. Histórias. Mas agora, a mais descarada de todas, todo mundo sabe qual é, né, né, Onils? Ninguém é dono da verdade nada, porque eu cheguei e contei a verdade. Então, ninguém é dono da verdade, mas além todo do mundo Nilson. Sabe qual é que é o plágio mais descarado de todo mundo sabe qual é que é. Que é o episódio 70 do Anime Sphere. Que é o do Nossa, de Cavaleiros? Aquele ali foi... Não, foi teste Akira. Aí, acabamos Jorge. De gravar do Akira, daqui não, a pouco... O Jorge pegou pesado, ele largou, ele lançou o cast uns dois meses depois, no mesmo número, mesmo tema, mesmo título. Por que será, né? Caraca, só faltou o logo do Machine Cast lá naquela arte dele, que o resto era tudo igual. Ele acabar o quê? Ele acabar o Anime Tour com... Será? Será? Não, inclusive, ele pediu o Team Blue pra fazer isso aí no final. Caraca, foi uma homenagem. Foi demais. Cara, foi demais. Não, aquele foi demais, né? Ia dizer pra ele, não, Team Blue, foi coincidência. Mas é isso, cara. Não tem tema hoje que não foi explorado por ninguém, cara. Ah, e outra coisa. O Fliperama de Boteco... O Fliperama de Boteco tem um episódio 98 com o mesmo tema e título do nosso, que é os jogos lá de 1998. Que é uma coisa bem... Mas a gente plagiou aqui, eles dessa vez. Mas eles escolheram só os jogos mainstream que todo mundo conhece. A gente não, a gente falou dos jogos obscuros, as gemas obscuras. Olha aí, olha Nilson criando treta, dizendo que a gente é melhor que eles. Não é melhor. Realmente a gente é, Nilson, mas tu não pode ficar falando isso pras outras pessoas, cara. Eles falaram aí que a gente 98, falou mandioca. Resident Evil, é tudo obscuro, né, Neilson? Só que a gente não falou, né? Não, já começaram falando de citando Resident. Ah, mas a gente falou. Ele, foi, não, a gente então, começou falando. Olha aqui, então você não ouviu o cast, seu miserável. Ouvi, você não ouviu ouvi, o cast. Ouvi, não, cara. Só ouviu o cast. A gente referenciou dois, que é meio que... Não, cês, a gente só citou. Citaram. Não, vocês não falaram do jogo, vocês citaram no começo, que foi um ano foda e tal, mas vocês falaram do Castlevania, pô, eu ouvi. Então, aí o comecinho foi justamente a gente falando. Eu tenho que ouvir, cara, porque depois do episódio da Fórmula 1, tem que ver se eu consegui acabar com o cast, né? Tem que ver como é que tá indo, né? Tu viu que tá feia a coisa, né? Já tá mal dos e-mails, já não tá recebendo tanto e-mail. Já tá mal dos e-mails, daqui a pouco já tá mal dos comentários. Aí já tá começando, ó. Começa a baixar os downloads. Cara, se bem que pra isso não precisa trampo gradativo, piorar, cara, a gente já conseguiu fazer isso. Eu não tô mais agindo, parando. Tipo, eu chego e acabo com o cast. Eu vou ali devagar, vou semeando mal, e aí... Te chamando de... te chamando de curse of casts. Meu, o negócio do Thanos que o Team Blue fez, meu, lá, vai se ferrar, muito engraçado. Bem isso. Pois é. Então tá, gente, acho que é isso aí. Beleza. Depois você me passa o link lá do WeTransfer, Team Blue. Vou parar aqui, tá? Pode mandar no Telegram, se preferir, cara. Parei. Já era pra ter parado, né? Você acabou de ouvir Machine Cast. compartilhe, comente no site machinecast.com.br.